Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 7 de abril de 2024, o nosso programa de 1051, teremos o grande prazer de receber, através da internet, o nosso grande e precaro amigo Carlos Baccelli. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos da internet aí, do Vivência Espírita, todos que estão ligadinhos conosco, os vivencianos. E nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água, e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio do Grupo Musical Castelã e das tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Como o Rui falou, hoje nosso convidado é o nosso irmão Carlos Baccelli e o tema de hoje será Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Não só isso, qualquer outro tipo de pergunta também que vocês queiram fazer para o Baccelli, e também vamos falar um pouquinho como está o andamento lá do Pedro e Paulo, né? que eles estão reformando lá, uma reforma geral, tendo muitas despesas, muitos gastos, e de repente a gente pode até dar uma forcinha aí para ajudar. Diga, Rui. Não, e nós estamos também comemorando o nascimento do Chico. Isso. Né? E o Baccelli é um dos maiores conhecedores da vida de Chico Xavier. Né? Com certeza, viveu com ele, né? Se tem alguém que tem propriedade para falar de Chico Xavier, é o Baccelli, que teve a vida toda junto com o Chico. Então nós vamos pedindo para vocês participarem conosco aí, fazendo suas perguntas, entrando aqui no YouTube, né? No WhatsApp, nós estamos ligadinhos aqui para interagir com vocês. O Rodrigo e a Cris estão ali. Só um minutinho. Estou colocando a enquete aqui de novo. Está colocando a enquete aqui que ele deixou de fora. Não, então. Eu fui mandar, deu um probleminha aqui. Pronto. Agora sim. É estagiário. É só para deixar aqui, senão eu não coloquei ela como enquete. Deixa eu aparecer aqui agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Já deixo aqui para a Cris também deixar um bom dia. Bom dia a todos. Um ótimo programa. A gente agradece aí a presença de todos vocês. Agora consegui soltar aqui a enquete, eu tinha soltado como uma pergunta e não como uma enquete, né? Então aí o pessoal tinha que escrever a resposta, né? Agora tá a pergunta. Então já adiantando, já que a gente está falando disso, né? O pessoal que está aqui no YouTube assistindo, a gente deixou a enquete para vocês participarem, que é: você está sabendo das adulterações nas obras de Chico Xavier? Então responda aqui se você já tem conhecimento desse assunto, e a gente vai depois comentando, porque é um assunto muito sério também do que tem acontecido aí no nosso meio espírita e nessa semana de aniversário. A gente sempre traz uma pessoa que conviveu com Chico Xavier e que possa nos trazer também essa experiência em relação ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. A gente agradece aqui a retransmissão do, do programa pela rádio Web Rádio Sementes de Amor, pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e pela Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que sempre retransmite o programa aqui todo domingo, e também pelos canais do YouTube, a Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, lá de Campo Grande, a Web TV Espaço Espírita, e também vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube. O pessoal já está ligadinho conosco, né? O Daniel Melo está aqui já mandando pergunta, ó, falando, Baccelli, como pessoas mais próximas do Chico e continuadores da sua obra. Né? A gente faz a pergunta depois, agora que eu vi que era uma pergunta, faz parte da mesma pergunta, depois a gente volta aqui. Daniel, a Regiane Mota, que sempre está todo domingo com a gente aqui, lá de Poa, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Usa Azul Moura, mandando aqui um ótimo domingo, família Vivenciana, lá de Bananeiras. Bananeiras é Paraíba, né? Sei. Paraíba. Iramir, lá de Salvador, da Bahia. A Irene Nascimento, aqui também presente. É sempre bom ouvir falar de Chico Xavier aqui em Campinas. Tem uma praça que tem o totem lá do Chico Xavier. Enxergamos de longe a homenagem. E quando passo por lá, peço um pouco de doçura dele. Aí eu lembro, depois o Baccelli conta aí da experiência do túmulo do Allan Kardec pra gente. O pessoal vai lá e passa a mão, né? De um lado do rosto, tá? Depois conta pra gente aí durante o programa. Então tem o Leandro Ribeiro, Miriam Yui, bastante gente participando aqui. A gente vai comentando depois durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlos Baccelli. Bom dia, família Vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo uma mensagem de Virtudes e Valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Chico Xavier. Psicografia de Jorge Reis. Estou tão emocionado aqui de falar de Chico Xavier. E eu vou contar por quê, Baccelli. Sexta-feira, o Jorge Reis falou sobre a bibliografia de Chico Xavier até os 17 anos. O tempo foi pouco para ele contar a história de Chico. Foi maravilhosa e até hoje eu estou ainda mais... Sabe quando você está extasiado de conhecer a história de Chico Xavier da forma como o Jorge falou para nós na sexta-feira? Então, estou com o Chico na cabeça aqui direto. Desculpem. Vamos ao item 19. Fraternidade. É importante que os homens vivam em fraternidade, onde os povos e nações proclamem a liberdade e a igualdade de direitos promova a felicidade. Nós gostaríamos de comentar também, Jorge, que o Instituto Social Amor e Caridade de Itaberá está promovendo a todos os assistidos deles a história de Chico Xavier. Segunda-feira, eles têm oração, nós temos oração na segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira foi a Yolanda Garzon que foi falar de Chico, e na sexta-feira foi a Eguilane da Alemanha, onde ela fundou a casa Cantinho do Chico, lá na Alemanha, e veio falar de Chico Xavier também. Maravilhoso. A divulgação de Chico no mundo está maravilhosa, graças a Deus. A obra continua, né? Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, deixando de lado um pouco a emoção, respirando profundamente e agradecemos, Pai, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos neste domingo abençoado de termos aqui a presença de nosso irmão Carlos Baccelli, que vem nos falar um pouco de Chico Xavier, suas histórias maravilhosas, e que possamos envolver Baccelli com muito carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos, Pai, mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita desta manhã, rogando. Pai, neste momento sublime, onde reunidos aqui em seu nome, procuramos receber um pouco desse evangelho redivivo de seu filho Jesus, nosso irmão maior, que nos dá sempre a oportunidade de rever conceitos, fazer reflexões e procurarmos nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem, através dos seus ensinamentos. Agradecidos, Pai, nós pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Nós estamos aí com o nosso querido amigo Carlos Bacelli, que é médium espírita, fundador do Lar Espírita Pedro e Paulo, reconhecido como o maior biógrafo do Chico Xavier, autor de 231 livros psicografados e também psicografado, 231 livros. Bom dia, Carlos Bacelli. Bom dia, Rui. Bom dia a toda a bancada, não é? Rodrigo, Jorge, Cris, Carlinhos, a turma toda que está aí, não é? E para nós é uma alegria estarmos de volta aí ao programa Vivência Espírita, que é um programa de muito prestígio doutrinário em todo o Brasil. É um programa que inspira muito respeito. O trabalho de vocês é um trabalho admirável, perseverante, é um exemplo, sem dúvida, para todos nós. E para mim é uma honra estar participando mais uma vez do Vivência Espírita. Nós temos aí pela família espírita de São José dos Campos o maior apreço, o maior carinho. Sempre recebemos muito apoio, muitas orações, muita amizade de todos vocês aí de São José dos Campos e imediações. Um grande abraço, portanto. E continua ainda aquela visão que você tem do nosso programa, dizendo que o nosso programa é um programa alegre, que nem parece programa espírita. É um programa descontraído. É importante que seja assim, não é? Porque as pessoas também prestam mais atenção, participam mais. As pessoas também precisam da alegria, né? Daí nós publicarmos este livro, Hilárias e Sábias Lições, de Chico Xavier, né? Para mostrar também o quanto Chico Xavier era alegre, uhum. O quanto ele era alegre, o quanto ele era feliz na tarefa, o quanto ele comunicava alegria. E isso é importante. Alegria sempre, né? Bacelli, tem um ditado que diz que a pessoa que realmente já está... Ela é a pessoa bem-humorada, é aquela que faz graça dela mesma, né? E o Chico era bem-humorado a vida toda, porque eu nunca vi uma pessoa arrumar tanta coisa engraçada que acontece com ele para contar para os outros. Porque tem gente que quer esconder, né? Quando a pessoa não é evoluída, ela quer esconder. Tudo que acontece de errado com ela, ela esconde. O Chico era o contrário. Tudo quanto era furo que ele dava, ele contava para todo mundo, para os amigos. Eu imagino o Chico, vocês tomando um café ali, ele contando esses furos que ele dava de vez em quando, né? É, até nisso ele era caridoso, né, Jorge? Porque ele era a piada que contava. Ah, legal. Ele era a piada, ele não buscava ninguém para ser a piada, né? E mesmo quando ele tinha que se referir a algo assim bem humorado, citando uma outra pessoa, ele se colocava no meio. Uhum. Ele era e continua sendo um exemplo em tudo, não é? O Chico sempre era muito sorridente e descontraído. Bom, também tinha os seus momentos, vamos dizer. Também chorava com os amigos, não é? Nós tivemos a oportunidade de participar de um velório no qual o Chico foi visitar a viúva, que chorava muito. E ela estava na cama, deitada, né? O marido, o esposo, havia desencarnado. Ele sentou-se ao lado dela e, durante ali algum tempo, derramou algumas lágrimas com ela, não é? Uhum. Porque, às vezes, chorar com um amigo também é solidariedade, né? Não é só sorrir. Então, o Chico também, ele tinha os seus momentos assim de emoção, o momento da lágrima. Até Jesus teve, não é? Porque que nós não haveríamos de ter quando isso acontece naturalmente. Claro, ninguém vai chorar de maneira crônica, né? Viver chorando, lamentando, queixando. Mas Chico era muito alegre, era muito descontraído. Bacelli, como que foi esse livro, né? É o último? Foi a mais recente que você publicou? Sobre o Chico, sim. Uhum. Justamente nós tivemos a ideia, Jorge, de reunir em um livro, alguns casos hilários, uhum. algumas histórias hilárias. Algumas nós conhecíamos, nós havíamos ouvido pessoalmente de Chico e pesquisamos também em algumas outras obras, esses casos engraçados, uhum. Para que as pessoas, para que o retrato uhum. espiritual de Chico fosse ficando assim um pouco mais claro para todo mundo, né? Mostrar esse lado do Chico Xavier, porque muita gente acha que Chico era aquela pessoa que lidava com a espiritualidade, era um homem muito sério e circunspecto e calado. Não, Chico era feliz, alegre. Ele chegava sorrindo à reunião e saía sorrindo da reunião. Chegava feliz, cumprimentando todo mundo, e quando ia para casa, mesmo doente, mesmo quando estava doente, mais idoso, ele saía feliz da reunião, cumprimentando, sorrindo, contando algum fato engraçado. Isso também levantava o ânimo. Às vezes as pessoas estavam abatidas. E vocês sabem, Chico mediunicamente foi um fenômeno único, não é? Vamos dizer, primeiro e único, né? Do ponto de vista mediúnico, né? E às vezes alguém estava ali precisando justamente ouvir, não falava. Às vezes a pessoa não tinha coragem de expor o problema. É um problema íntimo. A pessoa carregava com ela alguma coisa e tinha vergonha, não queria expor na frente de todo mundo. Então Chico percebia. O Chico percebia aquilo e contava um caso. Ele contava um caso que pudesse servir àquela pessoa especificamente e pudesse servir a todos nós que ali estivéssemos ouvindo, não é? Assim era o Chico, não é? Tanto é assim que muitas pessoas saíram com respostas, vinham e saíam com as respostas das perguntas que nem chegavam a fazer, nem chegavam a formular. Às vezes não tinham oportunidade de perguntar, de se aproximar dele, ou não tinham coragem, sabe? Reunião pública, muita gente, não é? A curiosidade, muita gente em volta, todo mundo querendo saber, todo mundo querendo escutar, e muita gente com problemas, com dramas familiares, às vezes problemas pessoais, a pessoa não expunha aquilo, não é? Então, o Chico contava um caso assim, e que servia para todo mundo, não é? E atendia aquela pessoa sem que ela precisasse falar nada. Uhum. Quer dizer, sabedoria das parábolas, né? sabedoria das parábolas, é justamente. Ele às vezes falava por parábola, não é? Uhum. E alcançando as pessoas. Isso acontecia com todos nós, uhum. que estávamos ali, não é? Lá no abacateiro, por exemplo, uhum. quando ele pedia a palavra lá no abacateiro, não é? E nós lamentamos, porque de fato nós tivemos oportunidade, Jorge, de organizar este livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, uhum. Que contém algumas lições, mas olha, o número de lições perdidas é muito maior, daria para a gente ter uns 5 abacateiros, uhum. Não é? Porque até que nós tivéssemos aquela ideia, ou mesmo aquela ousadia, né? Foi uma ousadia de começar a anotar, porque o Chico não gostava muito do gravador. O Chico tinha assim, uma certa cisma com jornalistas e repórteres, não com todos, claro. Mas ele tinha, assim, uma certa cisma, desde Pedro Leopoldo, porque ele foi muito vítima da imprensa. Ele sempre foi muito vítima da imprensa não espírita, mas também da imprensa espírita, muitas vezes. Não é? Então, ele não gostava, quando tinha gravador por perto, ele não falava. Foi por isso que nós começamos a escrever no caderno. Ele não gostava muito que tivesse o gravador por perto. Mas, olha, aquelas reuniões à sombra do abacateiro, Jorge, ali aquela turma de pé em pé, uma pequena multidão ali no sábado à tarde, às 14 horas, muita gente ali, todo mundo com problema, não é? As pessoas carregadas de problemas... Raras as pessoas que iam procurar Chico e não tinham problema. Todo mundo ali tinha problema, espírita, não espírita e tal. Tinha problema. Problema pessoal, problema familiar. Então, quando ele solicitava ao seu Wicker, que dirigia a reunião, Wicker, o nosso Emmanuel quer falar um pouquinho. Não é? Então, ele sempre começava. O nosso Emmanuel que está presente. Nosso Emmanuel. Eu costumo dizer que aquelas reuniões eram umas reuniões assim de... Era uma reunião de psicanálise, né? Nós éramos ali analisados por Emmanuel, não é? Sem estarmos deitados em nenhum divã, estávamos ali, não é? Mas Chico tomava a palavra e ali, usando como, vamos dizer assim, como mote, né? Um trecho do Evangelho, ele contava muita história, falava sobre muitos assuntos, e era uma coisa fantástica, maravilhosa, não é? Marcelo, você poderia contar uma história hilária do Chico que consta no seu livro? Ah, tem várias. Tem várias. Eu estou até com o livro aqui, né? Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Vamos dizer... Lembrei-me de uma aqui. O Chico, quando mais assim, mais idoso, depois assim, uns 80 de idade e tudo mais, ele começou a andar com muita dificuldade. Os pés inchados, dores nas pernas, muitas dores nas pernas. Interessante, tinha dores nas pernas, nos braços ele não tinha, porque ele psicografava não é? Dores nas pernas. Eu não conseguia calçar nem os sapatos, porque os pés muito inchados, não é? Então, ele andava com muita dificuldade. E até uma vez, eu, na casa dele, atrevidamente, e vendo a dificuldade dele a se locomover dentro de casa, eu cheguei a falar com ele. Estava só eu e a Márcia e ele. Eu cheguei a falar com ele: Chico, mas por que você não usa uma cadeira de rodas? Aí ele, caridosamente, podia me dar uma má resposta ali, né? Mas ele falou assim: não, meu filho, porque se eu for para a cadeira de rodas, eu não levanto mais, eu não ando mais. Se eu for para a cadeira de rodas, eu não ando mais. Mas um dia ele chegou na reunião e, depois de atender as pessoas, porque antes ele atendia as pessoas, fazia aquele trabalho de atendimento como médium, atendia as pessoas, 30, 40 pessoas ou mais pessoas, não é? E ali ele estava atendendo mediunizado. Depois ele se levantava e ia para a mesa. Ia para a mesa porque a reunião ia começar. E ele começou, ele estava andando com muita dificuldade, escorando as cadeiras, escorando na mesa, dando um passozinho, depois outro passo. Aí ele parou perto de mim, da Márcia, sorriu e falou assim: é, eu toda a vida tive que tratar do corpo, agora eu vou ter que tratar do esqueleto. E sorriu muito, porque, de fato, tinha que tratar do esqueleto. Primeiro porque ele já estava tão magro, já estava tão magrinho, não é? E segundo porque as dores no esqueleto, né? As dores ósseas que ele sentia eram muito grandes. Então ele falou: eu toda a vida tratei do corpo, agora vou ter que tratar do esqueleto. E sorriu, achou aquilo muito engraçado e continuou caminhando e foi para Vassalli... a ponta. Eu acho que quase todos nós aqui estamos tendo quase que tratar do esqueleto, né? Principalmente o Rodrigo, né, Rodrigo? Mas, ô Vassalli, qual era a causa dos pés dele ficar tão inchado e ele ter essa dificuldade? Olha, eu não... A causa médica eu não saberia dizer, a gente não perguntava, essa coisa toda. Mas eu acredito que era um problema de circulatório, né? E um problema ligado também ao coração. Ele tinha angina. O Chico teve dois infartos, né? Teve dois infartos e tudo. Ele tinha a angina pectoris, aquelas dores no peito. Muitas vezes, antes da reunião começar, ele sentindo aquela ardência no peito, ele pegava um lenço e, para ninguém ver, assim, debaixo da mesa, a gente via porque estava muito perto, não é? Assim, debaixo da mesa, ele empapava o lenço com álcool. Depois ele pegava o lenço e colocava debaixo da camisa, assim, sobre o peito, no tórax. Sobre o peito, o lenço com álcool, para ver se diminuía aquela sensação de dor e de constrição que ele sentia. Muitas vezes ele fazia isso. Antes da reunião começar, depois que terminava a reunião, que ele estava atendendo as pessoas, ele sentia essa necessidade. Então, eu acredito que os pés inchados, várias causas, não é? Várias causas, não é, Rui? Ele se movimentava pouco, trabalhava muito sentado, mas ficava sempre muito sentado, com os pés para baixo. Como dizia ele: eu não tenho tempo de ficar com os pés para cima. Você vai no médico, o médico: ah, você tem que botar os pés para cima. O Chico não tinha tempo de botar os pés para cima, né? É uma coisa que a gente vê também, até naquela série lá do Chosen, né? Os apóstolos também não tinham regalia nenhuma, né? Não, não tinham qualquer regalia. Aliás, é muito interessante esta série sobre a vida de Jesus. Eu, pelo menos particularmente, eu considerei uma das mais fiéis, assim, às lições do Evangelho, porque sempre cita muito textualmente, né, as lições do Evangelho, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, as lições aos apóstolos. É muito interessante. E a gente vê que Chico Xavier tampouco teve regalia nenhuma, né? Não. Não teve regalia alguma. Por exemplo, o nosso amigo Carlinhos aí disse que o Jorge fez uma palestra do Chico até os 17. Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante porque normalmente se fala de Chico dos 17 em diante, né? Mas não fala do Chico do nascimento até os 17, um menos conhecido, né? Mas você veja bem, ele ficou órfão com 5 anos de idade, perdeu a mãe com 5 anos de idade, e o pai praticamente dar você para uma família, cuidar, não é? Vai cair nas mãos de uma senhora, que era completamente perturbada, não é? Uma senhora que o espancava todos os dias, não é? Ele era vítima de maus tratos. Hoje ela seria denunciada, seria presa, claro. Mas na época, não é? Apanhava todos os dias. Ele conta que quando o pai dele casou-se pela segunda vez, o Jorge casou-se com a dona Cidália. A dona Cidália foi buscá-lo na casa da madrinha. Ele estava vestido com um roupão, uma espécie assim de uma camisola, de uma camisola feita de saco de linho branco. O pano era saco de linho branco, porque o corpo dele era ferida da cabeça aos pés, de tanto apanhar. Ele não podia colocar roupa porque grudava nas feridas, né? Mas de tanto apanhar, o corpo dele era só ferida, da cabeça aos pés. E a dona Cidália ficou horrorizada com aquela situação, porque o Chico, na verdade, ele foi torturado, né? Ele foi torturado até os 7 anos de idade, né? Dos 5 até os 7 anos de idade, ele sobreviveu por obra da espiritualidade, porque ele recebia até garfos no abdômen, ele podia ter pegado uma infecção, e ter desencarnado, ficar com garfos enfiados na barriga, passava fome, subnutrido. Até tem aquela história do cachorro que levava para ele um jatubá. Certa vez ele nos contou essa história, ele passava muita fome, é uma história que vocês já devem saber. Um dia ele estava chorando lá no quintal, sentado, e estava com fome. Então diz ele que vê sair assim do meio da mata um cachorro muito grande com um jatubá na boca. E a gente sabe que essa fruta, o jatubá, é muito rica em ferro, né? É muito rico em ferro e combate muito a anemia. Se o cachorro chegou perto dele, e o jatubá tem uma casca muito forte, muito firme, o cachorro trazia o jatubá, ele era muito grande, o cachorro quebrou a casca do jatubá, vejam bem os detalhes, quebrou com a mandíbula, uma mordida, e deixou o jatubá nos pés dele, para que ele pudesse comer. Então, vejamos, o auxílio que a espiritualidade prestava e prestou de todas as formas a ele, né? Agora, quando a gente pensa que Jesus teve que fugir para o Egito para não ser morto, porque é interessante isso, Joy, a gente pensar nisso, isso nos leva a deduzir que se Jesus tivesse ficado, ele poderia ter sido morto. Ele poderia, mesmo sendo Cristo, ele poderia ter sido morto se ele tivesse ficado. Ora, se o mundo espiritual poderia intervir? Sim, poderia intervir. Mas teria que intervir de uma maneira maravilhosa. Teria que intervir de uma maneira, vamos dizer, quase que sobrenatural para impedir aquilo. É. Não é? Mas o mundo espiritual, não. Vai embora para o Egito. Uhum. Embora para o Egito e fica lá. Até o homem morrer. Quando morrer, volta. É. Baccelli, tem um fato também que diz que Chico era para ter nascido até em São Paulo, não era para ter nascido lá. Né? Porque agora, se tivesse ficado aqui, teria sido pior. Parece que a espiritualidade tentou esconder ele ao máximo, né? Esconder ele para poder se desenvolver. É, certa vez o Chico nos contou isso. Ele não falava muito assim de si mesmo, evitava. Mas ele chegou a falar que era para ele ter nascido no que eu ouvi, era para ele ter nascido no estado de São Paulo, aqui na cidade de Ribeirão Preto, que chamava São Sebastião do Ribeirão Preto. A cidade se chamava então. Ele só sorriu e disse assim: olha, o meu pai andou por lá. Era para mim ter nascido por lá. É claro. Ele não falou assim, não, a espiritualidade me escondeu. Uhum. Ele não falava isso. Ele não se dava essa importância, né? Não, a espiritualidade. Mas certa vez ele nos falou que os planos dele para nascer tinham sido mudados duas vezes. A outra cidade eu não saberia dizer. Mas ele se referiu com clareza a São Sebastião do Ribeirão Preto. E disse assim: meu pai andou por lá. Uhum. E depois, por fim, ele nasceu em Pedro Leopoldo. Então, o Chico já vem sendo perseguido há muito tempo, né? Muitas encarnações também, né? Porque você pega você pega o livro lá, O Céu de Galhas, né? É nos Céus da Galha. Nos Céus da Galha, você tem lá também a perseguição de Kardec, né? Quando previsto a nascer ali, não Chico, né? Aí no caso lá conta de Jesus, no caso que era para ter nascido na Gálias, né? E acabou indo para Galileia por conta da invasão de César, né? Então isso vem se repetindo na história, né? É, agora você vê, o próprio Kardec sempre sofreu muito, porque Kardec morreu naquela invasão dos romanos nas Gálias. Isso, como druida, né? Kardec viveu, hoje seria irlandês. Ele nasceu naquela região onde fica a Irlanda, não é? Ali é que ele nasceu. E ele deve ter sido morto, não é? Naquela invasão dos romanos nas Gálias, porque muitos morreram naquela invasão, não é? E depois, o que a gente sabe, como John Huss, não é? Como John Huss, ele foi parar também na fogueira, porque existem duas encarnações aliás, eu admito assim, três encarnações do professor Hippolyte Léon Denizar Rivaio. As outras eu não discuto, eu não entro no mérito porque eu não tenho elementos para falar. Porque às vezes eu vejo muita gente falando que o Kardec foi isso, foi aquilo, aquilo outro. Não sei. Eu falo do que eu li e do que ouvi e me merece credibilidade. Por exemplo, o professor Hippolyte Léon Denizar Rivaio, ele recebeu uma revelação que tinha vivido nas Gálias. Os espíritos revelaram, foi uma revelação, como Allan Kardec. Depois o Chico nos contou, lá no centro, ele nos contou que o Allan Kardec, o professor Hippolyte, ele tinha sido Platão. Havia havido aconteceu uma revelação lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Uma revelação que ele teria sido Platão, discípulo de Sócrates. Eu não duvido, não vou questionar. Foi uma revelação recebida por Kardec lá na sociedade. Parisiense de Estudos Espíritas, não é? E recebeu também uma revelação que ele havia sido John Hus, não é? O sábio tcheco e aquele teólogo tcheco que era o defensor da verdade, da liberdade e tudo mais. Então, vejamos bem, esses mártires, esses missionários que vêm à Terra, eles sempre sofrem de alguma maneira, de uma maneira ou outra, não é? O Chico mesmo, nós estamos falando aqui desde os 5 anos de idade, nunca teve interrupção o sofrimento dele, não é? Como diz o doutor Inácio, o Espiritismo sempre esteve sob ataque e até hoje está sob ataque. Você vê, o Espiritismo mal tinha surgido, o Pentateuco ainda não estava concluído, surge na França a tal revelação da revelação. Ora, a revelação nem estava concluída, ela seria concluída em 1968, com o lançamento de A Gênese. Em 1866, surge, em 66, surge a revelação da revelação. Um doutor da lei? Vejamos, o Espiritismo sempre esteve sob ataque, está sob ataque até hoje. Vocês estão aí com essa enquete da adulteração das obras de Chico Xavier, adulteração vindo de onde não se esperava, que é da Federação Espírita Brasileira. Ah, e olha que já até tá, agora, já tem agora, desculpa, Marcelo, só para falar, desculpa interromper, já tem 72 votos, né? Se você está sabendo das adulterações nas obras de Chico Xavier, 60% falou que sim, 40% não estava sabendo. Porque, vejamos, o pessoal, muita gente não fica sabendo, porque nós, ultimamente, estamos tendo um fenômeno interessante no movimento espírita. Vocês devem ter notado. A imprensa espírita, né, os jornais espíritas pararam de circular. Nós estamos agora na mídia eletrônica, a internet, e pouca gente tem acesso. Pouca gente tem acesso à internet, não é? E habitualmente, vocês me desculpem falar aqui, esses assuntos não são comentados nos centros espíritas, principalmente nos centros espíritas chamados de federados. Nos centros espíritas chamados de federados. Ó, eu vou contar uma história para vocês. Sábado, ontem, eu estava lá na Bittencourt Sampaio, trabalhando, de repente chega um casal, um jovem. Chegou um casal jovem de uma cidade do estado de São Paulo, aqui perto de Uberaba, cidade do estado de São Paulo. Esse casal falou assim: Baceli, nós nos tornamos espíritas, moramos na cidade tal, eu não vou falar o nome da cidade, moramos na cidade tal, fomos lá no centro e começamos a frequentar, queremos trabalhar, mas disseram que se nós não fizermos cursos, não podemos. Eu falei com eles assim: escuta, você, para ser espírita, você não precisa frequentar nem centro espírita. Você não precisa frequentar nem centro espírita. Você, para trabalhar na doutrina, você não precisa de centro espírita. Começa fazendo o culto do Evangelho na sua casa e de sua casa mesmo trabalha. A partir de sua casa, você não precisa de presidente, vice-presidente, diretoria de centro espírita, você não precisa de federação, você não precisa de USE, você não precisa de nada. Você já imaginou se nós precisássemos de beijar a mão de alguém para ser espírita? Uai, seria um cúmulo o cúmulo do absurdo. Então, muitos centros espíritas sabem, mas não comentam, porque são federados. Quer dizer, eles preferem endossar uma mentira do que se colocar a favor da verdade contra esse crime que está sendo praticado contra as obras de Chico. Contra as obas de Chico, 117 livros, até agora, pelos levantamentos feitos. porque nós temos pessoas, amigos, espíritas, que formaram um grupo e que estão estudando os livros e já constataram 117 obras foram adulteradas. Isso é um desrespeito à memória de Chico Xavier. Isso é uma traição. Isso é uma traição. Isso é um crime. Agora, a federação falou que vai voltar a ser como era. Eu não acredito. Também não. Eu não acredito na federação. Eu não acredito. Eu não vou generalizar, porque lá deve ter gente boa. Mas eu não acredito nesse pessoal que está lá. Deve ser a minoria. Eu só acredito se houver processo. Processo judicial com a justiça determinando. Eu não acredito nisso, porque, infelizmente, as federações estão todas caladas. Nenhuma federação falou nada. Federação do Estado de São Paulo, que é a de vocês aí, ó, não falou nada. Federação do Estado de Goiás não falou nada, porque todo mundo ama o poder, adora o poder. Todo mundo quer o poder. É uma coisa impressionante. Depois a gente critica os políticos. Vocês já imaginaram se esse pessoal espírita que ama o poder fosse político? Estava fazendo a mesma coisa. Uhum. Estaria fazendo a mesma coisa? Então, eu não acredito. Fala assim, a União Espírita Mineira se manifestou. A União Espírita Mineira se manifestou depois de muita pressão feita pelo Estado de Minas Gerais. Porque Chico Xavier é mineiro, é de Pedro Leopoldo. Não é? É de Pedro Leopoldo. E outra coisa, a União Espírita Mineira, no tempo do Martins Peralva e da nossa irmã, dona Neném Aluoto, a União Espírita Mineira não dava um passo sem falar com Chico Xavier, conversar com Chico Xavier. Agora diz assim, não, a Federação Espírita Brasileira combinou com a União Espírita Mineira. Também não acredito. Também não acredito. E esses dias, aproveitando a deixa de vocês aí, a enquete que vocês estão fazendo, esses dias eu falei o seguinte, eu acho que eles andariam muito bem, os diretores da Federação Espírita Brasileira, se renunciassem, todos, tivessem a coragem do Papa Bento XVI e, diante desse escândalo doutrinário, renunciassem e convocassem uma nova eleição. Aí sim, eles estariam dando um exemplo de boa vontade. Não, vamos renunciar. Por que que não renunciam? Eles podiam renunciar. Por que que o presidente da FEB não renuncia? O vice-presidente da FEB não renuncia? Muito pelo contrário. Estão colocando oradores, correr aí os centros espíritas do Brasil, para justificar as adulterações, dizendo que é uma questão de linguística, de gramática... E não sei o que é lá. Eu queria que esse pessoal fosse muçulmano, que esse pessoal fosse muçulmano, não é? E vamos dizer o seguinte, fosse mexer no Corão. Mas, afinal de contas, nós estamos aqui falando sobre as hilárias e sábias lições de Chico Xavier, não é? Vamos... Cultural, Baccelli. Se for ver, brasileiro não tem esse costume, não é só no espiritismo, né? Brasileiro não tem esse costume de assumir uma palavra que só existe no inglês, por exemplo. Eu acho que eu sinto falta de existir essa palavra no português, que é accountability. Accountability é diferente de responsibility. A gente fala aqui de responsabilidade, mas não existe a tradução dessa palavra accountability, que é uma responsabilidade em relação às consequências do que se faz. Isso existe uma palavra no inglês para definir isso. Então, a pessoa é responsabilizada e contabilizada por aquilo que ela faz. Agora, e o brasileiro não tem isso culturalmente. Sabe? Ele fala assim, ó, faço isso e não assume essa a culpa, né? A diferença de responsabilidade, essa falta dessa culpa, palavra, né? Agora o Rodrigo é assim, joga a culpa em cima do outro. Não foi o fulano, foi o Beltrano. Ah, foi a diretoria passada. É. Né? Agora, e cria desinformação, né? Isso não aconteceria. E cria desinformação. É. Porque tem gente aqui perguntando no chat, dizendo, afinal, o que, que é essas adulterações? Então a pessoa e a gente já. Nós mesmos já vemos divulgando há muito tempo isso também. Uhum. A gente colocou aqui no link, eu vou colocar no link aqui do site, da descrição. É, já está um link com as obras, né? Chama As Obras Originais de Chico Xavier, que é o resgate que esse grupo está fazendo. Então, ao invés da gente ficar divulgando, claro, a gente está divulgando as adulterações, mas a gente também está divulgando o resultado do trabalho desses pesquisadores, que estão resgatando as edições, as primeiras edições, e disponibilizando para que a gente possa ter. Ô, Rodrigo, né? Até os jornais não espíritas, a imprensa não espírita já está noticiando isso. É, o jornal verdade. Globo, esses dias, fez uma reportagem. Saiu no Rio de Janeiro sobre esse assunto. Eu fui procurado por repórteres aqui de Uberaba, que trabalham na mídia leiga, na imprensa leiga, querendo saber do assunto, porque Chico Xavier aqui em Uberaba e no Brasil todo, ele tem uma importância muito grande, não é? Nós até estávamos falando antes do programa ir ao ar, que Uberaba agora é considerada geoparque, a terra dos gigantes. E é considerada pela Unesco, considerada geoparque, terra dos gigantes, porque aqui é um parque arqueológico, né? Dos dinossauros que viveram aqui. Aqui, qualquer lugar que você furar, você acha osso de dinossauro. Gado zebu, ao qual Chico Xavier também está ligado, ao gado zebu. E por conta, espiritualmente, culturalmente, por conta de Chico Xavier. Então, aqui, a cidade de Uberaba tem essa preocupação. Deixa eu só atualizar as pessoas que estão aqui. O Rodrigo tinha falado no começo, mas não sei até quando ele falou. Falei não, para mim sumiu aqui agora, peraí. Até a Miriam. Lá no início, Mari Alexandrino. Uhum. Então você tem ali o João Ramalho, a Érica. Ah, e tem a pergunta também do Daniel que me sumiu aqui. Isso, não tá aparecendo. Aqui comigo também. Daqui a pouco contigo. A gente faz. A gente foi, já fez no início do programa. Uhum. Que ele não ia assistir, ele ia ficar fora. O doutor Benedito Figueiredo está aqui também, né? Lá de São Paulo, mandando um abraço. O Bacelli conhece ele também, doutor Benedito Figueiredo, né? A Raquel Lara, a Fernanda, da Casa da Marcela, a Elizabeth Oliotti, a Marli Borges, a Gisele, lá de Taberá, lá do Amor e Caridade. E também o Rivail, é claro, a Marta Gonçalves, o Edson Andrade, o seu Rodolfo Alexandrino também, o Ricardo Luiz Carmona, a Marlene Mendes. A Marlene Mendes é a Marlene, né? Ela não colocou o nome artístico, que a gente conhece só a Marlene, né, Bacelli? A Marlene Mendes é a Marlene do Sérgio. A Marli Borges, o Raniel. A Mariângela, a mãe do Rodrigo, todos estão saudando aqui. O Roniel. A Deise Manzano aqui mandou bom dia, lindezas. Essa é pro Rui. A Cris está aqui hoje também. A Cris, né? A Cris. A Jussara Veloso. O Tiago Borges, lá de Feira de Santana. O nosso Tiago está lá mandando um abraço. A Antônia Varotto. A Rejane Mota. Bom dia, querido irmão Carlos Bacelli. Você é um exemplo de amor e sabedoria e por ter convivido com o nosso amado Chico Xavier. Ela está falando lá de Porto Alegre. Isa Bartolomeu de Melo, a Vilma Torres também, mandando um abençoado domingo para todos. Ao Sérgio, Sérgio Santos, paz e alegria a todos. Eu e a Malena estamos aqui vibrando por vocês. Obrigado pela oportunidade. De nada, Sérgio. Ele sempre tem... O Sérgio continua sendo o seu mestre de cerimônias ainda, né, Bacelli? Continua. Ainda não desencarnou, não. A Claudinha Ribeiro está dando um bom dia a todos aqui. A Crescildo Silva Freire também um bom domingo. A nossa irmã Yolanda, que nós estamos com saudade também. Yolanda, bom dia, Jesus. É, bom dia com Jesus. Alegria por estar com todos do Vivência. Bom ouvir o Bacelli. Um abraço, Yolanda. Estamos com saudade de você. Estamos. Se Deus quiser, em maio nós vamos aí. É, no finalzinho de maio, né? E estamos torcendo para no finalzinho de maio o Pedro e Paulo já tá pronto, né? Por isso, daqui a pouco a gente vai pedir para o Marcelo falar das campanhas também, né? É, já falou uma sequência aqui antes do intervalo, acho que é legal falar. Falar das campanhas que está fazendo. É, o Marcelo agora mesmo falou para mim aqui que compraram 150 cadeiras, né? Cadeira é um bicho caro pra caramba, tá louco. E daqui a pouco a gente pode até mandar uma cadeira lá para ele, né? Como é que se diz? É, para colocar o pé para cima, mandar uma cadeira. Tá. Quem sabe se a gente não pode mandar cada um de nós aqui que está ouvindo o programa, se mandasse uma cadeira, né? Não estou falando no sentido figurado, porque a cadeira já existe. Mas quanto custou cada cadeira que eles estão pagando, né? Se a gente doasse uma cadeira, seria legal. É, a Vilma Aparecida Siqueira está lá em Leme. Vilma Aparecida Siqueira lá de Leme, Rui. Vilma Aparecida. É a Vilma. Lá de Leme, sim. A Ludmila. Um grande abraço aos lemenses. A Regiane também aqui falou que a. Né, que mandando bom dia aqui, querido irmão Bacelli, né? Você é um exemplo de amor e sabedoria. Eu já falei. Por ter convidado, ter convidado aqui, né? A Ludmila também entrou aqui, né? Parece que ela tem uma pergunta. Carlinho, dá uma olhadinha aí. A Renata Miller, né? Que ela está lá em Sorocaba. A Yolanda, mais uma vez, por que o Chico passou por tantos problemas físicos, tendo tão grande elevação? Daqui a pouco você fala isso para a gente, a sua opinião também, Bacelli, sobre isso, né? Aí, ok. Né? Porque a gente pensa que pelo espírito ser tão elevado, o cara devia passar sem ter nada na vida, né? Às vezes, né? É o que muitas pessoas pensam. Então não era para Jesus ter morrido na cruz, né? Exatamente. que é a pior tipo de morte, né? Mais lenta de todas. A Malena entrou aqui outra vez. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, na Bahia, mandando um abraço fraterno a todos aqui. É, o Aguinaldo Almeida está dando um bom dia. A Joélia Vasconcelos, a Irene Maria do Nascimento, que tá fazendo a pergunta também. Carlinho vai anotando as perguntas. Ruth das Graças, Gisele, entrou aqui também mais uma vez. A Cíntia também mandou uma pergunta. A Gisele falou, vamos proteger e divulgar a vida e obra de Chico Xavier. Né? A Cíntia falou que é um absurdo alguém achar que uma obra escrita por psicografia pelos espíritos deve ser modernizada, entre aspas. Como assim, né? Quem tem autoridade para sobrepor, adaptar o que disse Emmanuel e André Luiz, né? E ainda, e pior, né? Ainda colocar lá uma introdução de uma pessoa que sempre causou problema pro Chico. Não, mas tá bom. Tem obras que ela está totalmente comprometida. Aquele de Emmanuel, né? O Evangelho de Emmanuel. Coleciona tudo, troca a tradução e ainda coloca uma introdução Rodrigo, a gente não pode esquecer que eles substituíram também a tradução do Novo Testamento. Isso. Tiraram a tradução, que é a tradução clássica, do João Ferreira de Almeida, que é a tradução considerada clássica desse português, um homem de uma cultura extraordinária, e colocaram lá um Novo Testamento traduzido por outra pessoa. Nós não estamos aqui criticando a sabedoria e a cultura dessa outra pessoa que traduziu o Novo Testamento. Só que a tradução escolhida por Emmanuel foi do João Ferreira de Almeida. Exatamente. E muda, Bacelli. Com certeza muda. Muda completamente. Muda completamente. Mudou uma palavra, o texto, às vezes, o texto cita aquela palavra ou é escrito em cima daquela palavra, fica incompreensível. Fica incompreensível, não é? Então, isso também é uma adulteração. Agora, vocês me desculpem falar na primeira pessoa. Eu, como um dos biógrafos de Chico, eu não sou o principal, maior, nem nada, mas como um dos biógrafos de Chico e como médium que publicamos com ele 10 livros em parceria, se eu ficar calado, eu sou omisso. Se eu ficar calado, eu sou omisso. Se eu sou biógrafo, o Chico confiava em mim. Ele me dava material para me escrever. Ele permitia que eu escrevesse e editasse os livros. Nos convidou para publicarmos 10 livros em parceria mediúnica. Agora, eu vou ficar calado? Eu não vou ficar calado. Eu vou dizer a vocês o seguinte, pessoalmente, eu só não processo a Federação Espírita Brasileira porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu entraria na justiça comum contra a Federação Espírita Brasileira. Quem ia resolver isso era advogados. Mas continuando aqui, a Edna Bastos também entrou aqui, né? O Ricardo Carmona mais uma vez entrando, a Luciene Silva, o Dinho lá de São Sebastião, o Dinho e a Fia que estão lá, a Maria Siqueira também dando um bom dia, a Cíntia Nishimura de Atibaia está entrando falando aqui também, a Luciene Silva, a Rejane Mota, a Vilma Aparecida de Siqueira Cândido, Elizabeth Oliotti, o Cláudio Yude aí de Uberaba, nosso amigo Cláudio, aí que também ajuda bastante o Bacelli aí nos trabalhos, a Joélia Vasconcelos, a Luciene Prado, o Maurício Turaça, né, de Sertãozinho, Ricardo Araújo entrou aqui também. O Carlos Chagas, nosso Carlos Chagas aqui do programa Fé e Razão. O programa Fé e Razão, toda quinta-feira, às 20 horas, aí, imperdível, falando sobre filosofia espírita, né? Que estará aqui conosco domingo que vem. Ah, legal. Faz tempo que o Carlos não vem aqui. Maravilha. O Carlos é difícil ele vir domingo, dá pena dele, porque o Carlos a empresa dele é de eventos, né? De eventos. A empresa dele tira fotografia, faz filmagem e tudo. Mas é muito legal. E o dia de sábado é o dia que o cara amanhece o dia. A gente convida ele para vir no domingo, ele tem que estar aqui. E o legal é que o Allan Kambrek, né, que já desencarnou, que iniciou o curso de café filosófico, filosofia espírita, sempre está em espírito aqui, né? No estúdio. Sempre, muito antes deles começarem. E que quando vem os médios aqui e relata os espíritos que estão aqui presentes, o Allan Kambrek sempre está aqui. Aí eu falei para o Charles, cara, vocês estão deixando o Allan Kambrek muito feliz. Uhum. Olha aqui, a Regiane Mota entrou aqui também, que é inacreditável a Federação Espírita fazer isso com o nosso amado Chico. Né? A Cíntia Nishimura está perguntando, poderia divulgar as edições das obras adulteradas para não comprarmos? Vi uma declaração que a FEB não irá retirar as obras que estão no mercado. Não. Lamentável. Eu acabei de colocar... Uhum. Desculpa. É lamentável. Ao menos os clientes não irão comprar, né? Eu queria falar para a Cintia que até 2012 as obras estão tudo normais. A partir de 2012, esses 117 livros. Mas existe também, não sei se o Rodrigo tem a relação dessas obras. Sim. Aí. Eu acabei de colocar um link aqui para vocês no texto e na descrição, está na descrição do vídeo aqui do YouTube, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube do Vivência Espírita. Tá? Se não, vocês podem depois vir aqui no YouTube do Vivência. Continue aí assistindo do Carlinhos Francis, o pessoal aí também, a prestigiar o canal deles. Mas depois vem aqui no YouTube do Vivência Espírita, tem o link aqui em detalhe do projeto Saber e Mudar, lá do Fernando Peron, que explica em detalhes, né? Quem estava perguntando aqui, a Irene estava perguntando um exemplo, né, de adulterações. Se você quer saber mais, a gente indica para vocês se informarem, porque é muita coisa. Um programa que não dá tempo de falar em 2 horas, falar a quantidade de exemplos e adulterações que estão tendo nas obras do Chico. Então vale a pena vocês entrarem nesse link e se informarem mais. Tem o vídeo do, como é que é o nome dele, que defendeu, que é o Fernando Peron, que é esse, né? Projeto dele, o Saber Mudar. Uhum. E inclusive, quando fizeram, olha os ataques das trevas aí, Bacelli, quando lançaram o negócio do Globo, o site dele saiu do ar. Uhum. O Saber Mudar, saiu do ar. Aí eu até ajudei ele também, ele estava desesperado, falei, nossa, pode ter caído até, né? Então você vê os ataques aí como são, né? Mas já está no ar, está aí disponível, é só clicar e se informar em detalhes sobre isso. Vai estar aqui na descrição do YouTube. Vamos fazer um intervalo? Vamos, tem pergunta do Aécio aqui também, do Aécio César, mandou pergunta pra gente. Tem perguntas aqui. Tá cheio de pergunta aqui, o Carlinho tá separando ali, né? Tem um monte de gente que mandou pergunta primeiro, mas acho que vai dar tempo pra chegar na pergunta do Aécio aqui também. Uhum. Vamos antes da gente ir para o intervalo, só quero convidar então vocês para ajudar esse projeto. Bacelli, se você pudesse só comentar rapidamente, a gente volta depois do intervalo comentando de novo do projeto lá da, aí de Uberaba, do Lar Pedro e Paulo. Sim, Rodrigo. Nós estamos, fazendo uma reforma, praticamente reconstruindo o Lar Espírita Pedro e Paulo aqui em Uberaba, porque a instituição ela tem 40 anos. Quando nós construímos o Lar Espírita Pedro e Paulo, não havia exigências legais, largura, tamanho de porta, banheiros e corredores, essas coisas todas, né? Nós levamos 3 anos para construir o Lar Espírita Pedro e Paulo, e só com o pedreiro e com o servente, e na base também, assim, do mutirão. Mas agora, depois de 40 anos, por exigências legais, a justiça, por conta da justiça, da promotoria, principalmente da vigilância sanitária, que parece que está com uma implicação particular com as obras espíritas, a vigilância sanitária, seria até interessante que isso fosse também observado por ingerência da vigilância sanitária, agem de uma maneira implacável, implacável. O Brasil é um país tão pobre, a gente entra em restaurante, em bar aí, que pisando em baratas, ninguém faz nada. Mas se a instituição espírita... Olha, e não pensem vocês que é só aqui o Lar Espírita Pedro e Paulo em Uberaba, não. Aqui várias instituições espíritas estão sendo acionadas pela justiça. Então, nós tivemos que fazer essa reforma, que já temos aí praticamente 70% da obra, 70% da obra concluída, mas está faltando ainda 30%. E a reforma está cara, muito cara, e estamos pelejando. Tivemos aí a promessa de algumas pessoas que iriam nos ajudar, não ajudaram, e ficamos sozinhos aqui, com alguns amigos, outros amigos que estão nos ajudando. Fomos atrás de outros amigos, porque é uma reforma muito cara, é uma reforma que vai beirar uns R$500 mil, nós acreditamos, não é? Depois nós podemos falar com mais detalhes do que nós estamos precisando atualmente. Marcelo, eu só queria que você explicasse que esse centro, que o centro que vocês estão fazendo a reforma, é para acolher espíritas já idosos que não têm recurso. Ô Rui, é a nossa ideia. O Lar Espírita Pedro e Paulo sempre foi um lar para idosos, homens e mulheres, durante 40 anos, não é? Agora, nós estamos com a ideia de transformar o Lar Espírita Pedro e Paulo com aquela ideia que teve Allan Kardec quando Allan Kardec estava desencarnando, a ideia da Vila Espírita, de uma vila para acolher espíritas e médiuns que às vezes estão aí desamparados. Esses dias mesmos, 2 amigos espíritas já idosos, que não têm família, não são casados e preocupados com a velhice e com a saúde, que não têm onde morar, nos questionaram se poderiam vir aqui. Mas nós queremos dizer o seguinte, que nós vamos fazer agora tudo com advogado. Quando a obra estiver pronta para funcionar, nós vamos procurar um advogado. Temos um amigo aqui em Uberaba que tem o melhor escritório de advocacia da cidade. É um amigo muito fraterno. O doutor Públio é extraordinário e ele que vai nos orientar. Porque não adianta nada nós formarmos uma outra instituição e a vigilância continuar vindo em cima. A promotoria continuar com as exigências. Aliás, eu vou dizer a vocês, Chico Xavier era profeta há mais de 40 anos atrás. eu ouvi Chico Xavier falar. Quando estava para entrar o governo, ou já estava no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei quanto tempo tem isso. Alguém aí pode pesquisar para nós quando foi que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente aí pela primeira vez. O Chico falou assim, olha, vai aparecer um governo que vai começar a interferir nas instituições espíritas. Isso tem mais de 40 anos, uns 40 anos, acredito. O Chico disse assim, vai surgir um governo. Como ele falou da Amazônia. Amazônia, eu escutei ele falar um punhado de vezes. Olha, vão querer tomar a Amazônia do Brasil. Vão formar um governo internacional para administrar a Amazônia e tomar a Amazônia do Brasil. Ele falou isso, ó, mais de 40 anos atrás. E muita coisa que está acontecendo politicamente agora no mundo, ele também já tinha falado, porque o Chico via o futuro. Ele enxergava o futuro da gente, o futuro das pessoas. Isso não era de espírito, não. Era dele, do espírito dele. Porque ele foi o maior espírito de todos. Assim como Kardec foi o maior espírito da codificação. Abaixo do espírito da verdade, acreditamos. Abaixo do espírito da verdade. Kardec foi o maior médium da codificação, embora sem nenhuma mediunidade ostensiva, mas a mediunidade principal, que é a intuição pura, é a que ele possuía. Então, Chico tinha muita coisa dele. Não era Emmanuel e Bezerra que ficava falando no ouvido dele, não. Era ele, o espírito dele, que penetrava nas coisas. Isso aí eu tive exemplos, olha. E eu acho até graça quando tem algumas pessoas que dizem assim, achei que era só médium. Coitadinha dessas pessoas. Essas pessoas que falam isto. Coitadas. Como estão equivocadas essas pessoas. Por que que não pega um pasto para bater? Em vez de estar falando tanta besteira, peguem um pasto para bater, ou como diz o doutor Inácio Ferreira, pega uma vassoura, vai lavar a latrina. Langerton, né, também. Faz como o Gandhi fazia com os iniciados. Aqueles que queriam ser iniciados por ele, ele mandava começar lavando latrina. Vão primeiro lavar as latrinas. As pessoas falam assim, Chico era só um médium. Você não sabe é nada. Vê se você fica calado, fala outra coisa. Não fala em Chico Xavier, não. Se você não sabe, fica calado. Era humilde demais, né? Eu acho que Kardec também era humilde demais para poder expor toda a sua potencial mediunidade na codificação, né? Não ia ficar falando dele. Mas ele não precisava colocar. Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a metade é escrita por ele. Uhum, é o espírito dele. Enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo é escrito por Kardec. Uhum, então. Se você for ler os textos, as observações, comentários de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, o céu e o inferno, a Gênese, a metade da codificação é dele. Marcelo, eu digo assim, diz que a doutrina espírita foi concebida por espíritos superiores. Diz não, é verdade. Foram espíritos superiores que passaram a doutrina para Kardec. Mas eu falo, o que fez as perguntas e os comentários é tão superiores quanto aos que passaram. Não tem por onde correr. Né? É porque nós temos essa mania de enxergar espírito superior só fora do corpo, né? É como se espírito superior não pudesse estar encarnado, como se Kardec não fosse um espírito superior, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu li uma vez um comentário de um médico espírita que já desencarnou. Ele falou assim, Chico não pode ter sido Kardec. Sabe por quê? Ele falou assim, Kardec era europeu. Kardec era um homem culto. Kardec era branco. Chico é um caboclo, cego de um olho, analfabeto. Eu li isto. Eu não vou falar o nome do médico, mas se quiser eu falo. Não agora. Médico. Senão não é só a vigilância que vai atrás de você, né? É, todos os doutores da lei também vão atrás de você, os fariseus, os espíritos. Ele já está desencarnado, já deve estar já. Do outro lado da vida. Como o pessoal que fala que Chico não rompeu com a febre. Rompeu. Eu tenho as cartas do Chico. O Chico falava comigo assim, entre eu e a febre teve o período do namoro, do noivado, teve do namoro, do casamento e do desquite. Ele falou comigo assim, ó, eu e a febre teve o período do namoro, do casamento e do desquite. Temos as cartas escritas. São várias. Pessoal, vamos fazer um intervalo? Vamos. E deixa as cartas aí também. Indica o livro Chico Xavier e foi assim, né? Então e pesquisem. Foi, e foi assim. E por enquanto, de Hilário não está tendo nada. Não. Eu sabia que ia dar nisso, mas passei a fazer o quê? Sabia. Mas a gente perde um pouco a graça, né, quando o assunto é sério, né? Mas o assunto é sério, né? Esse é o ponto. E a gente não pode deixar passar a oportunidade. Exato. E eu quero aproveitar aqui, né, e convidá-los, né? Deixa eu aparecer aqui. Queria convidá-los, tá, para ajudar na obra social, né, no Lar Espírita Pedro e Paulo, né? Então o lar está precisando de ajuda para terminar a reforma do lar. Então a gente convida vocês, né, a contribuir com o que for possível. Tá? Essa é a conta da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, lá de Uberaba, também é um centro espírito sério que está vinculado à obra social, é responsável pela obra social do Lar Espírita Pedro e Paulo. Então eu deixo aqui o Banco Itaú, né? Tem a conta aqui corrente, vocês estão vendo aqui na tela, eu vou deixar escrito também no YouTube. Tá? Então quem está escutando pela rádio, vocês podem entrar aqui no YouTube ou entrar no WhatsApp do Vivência Espírita, eu vou postar aqui no WhatsApp também do Vivência. Quem não está participando do WhatsApp, vocês podem entrar aqui na descrição do vídeo, tem um link para entrar no WhatsApp do Vivência Espírita. E tem o Pix aqui também, então se vocês quiserem ligar e se informar sobre o status e tudo mais, acho que é o Luiz também que vai atender e vocês podem ajudar. Então a gente convida vocês a colaborar com o que for possível. É o Luiz ou o Lázaro? Ou o Lázaro, tá certo. Uhum. Então, a gente já esteve lá pessoalmente, a gente conhece o trabalho, conhece a seriedade do trabalho, por isso que a gente aqui na Vivência Espírita recomenda e pede o apoio de vocês, aí, nossos ouvintes, para colaborar com o trabalho e a continuação do trabalho. Jorge, vamos para... Vamos, a música nós vamos colocar Chico Simplicidade com Sérgio Santos e Marlene. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Instrumento de Deus, fosse exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão.

programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui hoje com o tema Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier, com nosso querido amigo lá de Uberaba, Carlos Bacelli, que é médium espírita, fundador do Lar Espírita Pedro e Paulo, reconhecido como o maior biógrafo de Chico Xavier e autor de mais de 231 livros. Eu achei interessante aqui a pergunta da Antônia. Estou pulando aqui, Marcelo, só para o Rodrigo já prepara outra do Aécio, que está desde o começo aí. Sim. Também, né? Antônia Varoto, ela está perguntando assim: Marcelo, você teve contato, conversou diretamente com Emmanuel? Em que circunstância? Chegou a Chico Xavier estar incorporado, você conversar com Emmanuel? Porque com o doutor Inácio, que você incorpora, de vez em quando a gente conversa, né? Não, olha, pelo menos que eu saiba, não. Se bem que a interação mediúnica entre Chico e Emmanuel, não é? Essa interação mediúnica, ela era praticamente constante. Ela era constante, diária. E, na verdade, a gente não sabia dizer onde é que podia estar terminando um e começando o outro. Mas eu não posso dizer que eu tenha conversado com Emmanuel, tendo me dito que era Emmanuel. Não é? Eu acredito assim, conversando com Chico Xavier, eu estava conversando também com toda a espiritualidade que trabalhava com ele, independente de nome. Uhum. Né? Se era Emmanuel, se era André Luiz, se era Bezerra, ou outros espíritos. Porque nós limitamos muito os espíritos que se comunicavam através de Chico Xavier. O próprio Emmanuel não era sozinho. O próprio André Luiz não era sozinho, Humberto Campos não era sozinho. Esses espíritos faziam parte de uma falange, a mesma falange que auxiliou Kardec na codificação, não é? Então, eu não posso dizer que tenha conversado diretamente com Emmanuel. E, ou seja, a falange dos Espíritos da Verdade, vamos dizer assim. Né, que falange do Espírito da Verdade, sem dúvida alguma. E Chico era extremamente humilde, né? Então ele nunca queria, por exemplo, destaque, né? E ele até mudava os nomes, né? A gente sabe que André Luiz não é André Luiz, né? Era o nome do Espírito. A gente sabe disso pelas próprias recomendações que ele fez para a Igorina também, né? Que pediu para trocar o nome de Camille Flammarion para Espírito Lúcio. Então, eu imagino que deve ter uma pleide de espíritos, né, de alto nível, de alto escalão em termos de apóstolos e tudo mais, que deve ter intermediado, por Chico ter intermediado, que o próprio Emmanuel deveria recomendar. Não coloque esse nome, coloca aí Humberto de Campos, relação lá na Boa Nova, Humberto de Campos organiza o trabalho com todos esses espíritos. É igual, por exemplo, nas obras de André Luiz, nós temos lá a veneranda, que é a Isabel de Aragão, né? É uma que nós sabemos. Uhum. Mas quem, por exemplo, seria Clarêncio, Alexandre, Eusébio, Aulus, e vai por aí. Marcelo, você como médium, né? Eu tenho a mediunidade, não me considero um médium assim, da categoria assim, de vocês, de jeito nenhum. Né? Mas, quando a gente tem a mediunidade, teve obras já que eu escrevi psicografadas que eu tive que disfarçar muito o personagem, descaracterizar bastante, para senão era fácil de reconhecer, porque a família está viva, aí tem... Você está contando uma história ali que é parecida, mas ao mesmo tempo você, ao invés de você dizer que tem um filho, você fala que ele teve foi uma filha, para poder dar uma fugida no negócio, porque senão pode dar problema também, né? Foi o que aconteceu com o André Luiz, uhum, né? Que é o nosso Carlos Chagas, né? Um exemplo foi o que houve o processo da família, uhum, Humberto Campos, né? Quando a gente fala família Humberto Campos, a gente tem que destacar que foi a esposa de Humberto, uhum, Campos, e não a mãe. A mãe de Humberto Campos, Dona Ana de Campos Veras, aceitava as comunicações do filho através de Chico Xavier como legítimas e autênticas. A esposa de Humberto de Campos é que acionou a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier por conta dos direitos autorais das obras, não é? Que são atribuídas a Humberto de Campos, não é? Uhum. É, vamos fazer a pergunta do Aécio? Vamos sim. Calim, prepara aqui as outras aí. Eu estou com a do Daniel aqui, que foi a primeira. Uhum. Não, mas o Daniel a gente faz daqui a pouco. O Daniel tá aí assistir só depois. Vamos lá. Bom dia. A bancada do programa Vivência Espírita e o entrevistado Carlos Barcelli. Feliz em vê-lo, meu amigo. A minha pergunta é a seguinte. Diante de tantas mentiras feitas em nome de Chico e que ele não disse, uma delas é que disseram que o Chico viu pela primeira vez Emmanuel na cachoeira da cidade de Pedro Leopoldo. E segundo o médium no livro Emmanuel, ele o viu quando psicografava o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. O que você poderia nos dizer a respeito? Obrigado e um fraternal abraço. Eu também pensava isso. Olha, Aécio. Aécio é nosso amigo lá de Sete Lagoas, né? Olha, Aécio, o que eu posso dizer é o que o Chico dizia, que Emmanuel apareceu na vida mediúnica dele em 1931. Em 1931 foi que Emmanuel apareceu na vida mediúnica dele. Agora, nós sabemos que apareceu na vida mediúnica, mas certamente Emmanuel acompanhava Chico Xavier desde muito tempo, vamos dizer assim, desde sempre, porque Emmanuel está lá na codificação, acompanhando Allan Kardec, que para nós reencarnou como Chico Xavier. Emmanuel é um integrante da falange do Espírito da Verdade, não é? O Espírito da Verdade, que Chico dizia para nós que era João Batista, era o Espírito de João Batista. Muitos dizem que era Jesus, mas João Batista era médium de Jesus Cristo, não é? Então, eu acredito que, eu fico com a palavra de Chico, que Emmanuel apareceu na vida mediúnica dele em 1931, não é? Vamos, Calim, a pergunta. Vamos. O Daniel Melo, o Marcelo, tem uma pergunta para você. Como pessoa das mais próximas do Chico e continuador de sua obra, como você tem visto a divulgação de informações, no mínimo incoerentes, atribuídas a ele por alguns de seus ex-colegas de Uberaba? Olha, eu não sou continuador de Chico, de Chico, absolutamente. Eu sou um admirador, um seguidor, um discípulo muito apagado, não é? De Chico, fomos amigos, e ele ia à nossa casa, nós íamos à casa dele, embora ele não fosse à nossa casa com frequência, de vez em quando ele aparecia, não é? Mas eu acho que é preciso separar o joio do trigo, não é? Hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas falam, porque o nome de Chico Xavier é usado por muita gente e por muitos médiuns. Eu conheço muitos médiuns que falam assim: ah, o Chico me orientou. Nunca teve com o Chico, nunca foi lá. Fui orientado por Chico Xavier. Agora, se a pessoa falar assim: eu fui orientado pelos livros psicografados por Chico Xavier, é uma coisa. Eu fui orientado pelas obras mediúnicas de Chico Xavier, orientado pelos exemplos de Chico Xavier, é uma coisa. Agora, falar assim: não, eu fui orientado. Tem gente que fala: não, eu psicografei lá na mesa. Psicografou nada. Nunca vi. E as pessoas falam alguma hora assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nome de Chico Xavier, às vezes, é usado indevidamente em toda parte, não é? O que nós vamos fazer? As pessoas agem de uma maneira inconsequente. A gente tem que ter discernimento. E Baccelli, não só usar o nome, né? Eles criam mensagens, né? E enviam no WhatsApp dizendo que é de Chico Xavier. E, cara, você vai pesquisar, não é. Né? Então, agora, com essa questão da inteligência artificial, você, mais do que ninguém, Rodrigo, pode falar isso, né? Eu tenho recebido aí mensagens na voz de Chico Xavier, que não é a voz de Chico Xavier. Tem um carioca aí. É a voz de Chico Xavier. Né? Tem até um carioca falando com X no final, dizendo que é Chico Xavier, né? Imita a voz, mas não consegue esconder o sotaque carioca. O sotaque carioca. Com essa inteligência artificial aí agora, vai ter que tomar muito cuidado, não é? Porque aparece aí, eu não sei como é que se faz esse processo, Rodrigo, você mesmo pode falar isso aí, mas copiam lá. Agora, a gente que conviveu com o Chico sabia como é que ele pronunciava as palavras. Uhum. Cada palavra, como era pronunciada, como é que era dita, o tom de voz, uhum, aquela coisa toda, a gente sabe. Sim. Hoje tem aquele fake face, né? Que eles imitam a face da pessoa, né? E a fala também, a voz também tem. Então tem os dois modos, né? Não é só o fake face, é a fake voice também, né? A voz também é feito isso. Tem um canal que eu acho muito interessante, esqueci aqui agora, depois eu vou mandar o link, que ele faz isso, mas ele pega as obras, né? Então ele pega lá a obra, o livro dos espíritos, livro dos médiuns, aí coloca a cara de Kardec com uma voz fazendo a pergunta e a cara da médium respondendo a pergunta de acordo com a obra. Achei muito incrível. Mas aí é legal, e também, né? Tem o Consolador, por exemplo, uhum, parece Chico fazendo a pergunta e Emmanuel respondendo com a cara, né? Agora, seria bom botar um esclarecimento. Esse aí é esclarecido, esse aí é legal. Colocar uma nota de esclarecimento. Agora, não como esse pessoal aí está mandando. Que manda dizendo que... Outra coisa, tem recebido muitas mensagens que as misturam um texto com outro. Uhum. E falam que é do Chico e não é. Muitas mensagens. Você pega lá, você entra lá, mensagem de Chico Xavier, e sai na internet, sai trilhões de mensagens atribuindo a Chico. Nunca foi de Chico. E as pessoas... Eles não colocam a fonte. Não colocam a fonte. Não coloca a fonte. É. Por isso que é importante colocar a fonte. E por isso que a gente estava falando nessa questão de adulteração, porque isso também é uma adulteração. Uhum. Não é? É uma questão... Pegar uma mensagem de outra pessoa e dizer que é de Chico Xavier e mandar só porque é bonito. Só porque é bonito. Aí é a falta da responsabilidade, né? Então, assim, a pessoa... Muitas pessoas são irresponsáveis em remandar uma informação sem checar se aquilo é verdade ou não. Então, eu, por exemplo, toda mensagem que eu recebo de Chico Xavier, se não tem a fonte, o espírito, o livro dizendo de onde que é, eu não compartilho. Também não. Não pode. Não pode compartilhar e não pode dar credibilidade nenhuma. Uhum. Você, Marcelo, não pode dar credibilidade. Eu acompanho você faz muitos anos, né? Não só uma pessoa, mas como a obra também. E uma coisa que eu admirei em você desde o começo foi exatamente a comprovação do que você fala, né? Então, por exemplo, se a gente pega o livro E Foi Assim, por exemplo, que é um livro grave, é um livro, né, que é um livro denúncia, digamos assim, até mostrando coisas. Mas tudo que você fala ali, você coloca por escrito com o Chico, com a letra do Chico Xavier, o Chico Xavier assinando e tudo, quer dizer, as cartas que você trocava com ele. Então, você nunca inventou coisa, eu nunca vi você inventando, dizendo que foi isso, dizendo que foi aquilo, sem você ter comprovação. Não. Deus me livre. Uhum. Isso aí é como está lá no Novo Testamento, isso seria pecar contra o Espírito Santo. Uhum. Esse é o pecado, é praticado contra o Espírito Santo. Por isso as pessoas me perguntam certas coisas, eu falo assim, olha, eu não sei, eu não posso confirmar, mas também não posso desmentir, porque eu não ouvi tudo de Chico Xavier. Chico Xavier disse coisas a outras pessoas que não disse para mim. Exatamente. E disse coisas para mim que não disse a outras pessoas, que o Chico conversava com muitas pessoas, não é? Agora, o que eu posso falar assim, não, eu não sei, para mim, eu não sei, mas não posso dizer que não sei, que é mentira. Não posso dizer que não é verdade, isso eu não posso dizer, não é? Agora, o livro, Chico Xavier, e foi assim, o Jorge, foi um livro assim, que eu senti, você vê, vou fazer 72 anos este ano, faço 72 anos, eu senti que eu precisava deixar o meu testemunho, não é? Então, eu falei, gente, é um livro que tem assuntos polêmicos, assuntos delicados, mas eu participei deles. Vejo que muita gente não participou. Eu preciso deixar o meu testemunho, porque eu não quero chegar amanhã no mundo espiritual e os espíritos, por exemplo, me falaram assim, ô Marcelo, você não deu o seu testemunho. Você não deu o seu testemunho. Você quer ver uma coisa? É aquela questão dos plágios das mensagens mediúnicas de Chico Xavier. Chico Xavier escreveu uma carta sobre os plágios em 1962. Você veja como é que é complicado. É plágio, é adulteração. Ó, Chico Xavier escreveu uma carta sobre os plágios em 1962. Eu escrevi um livro sobre Chico Xavier, organizei o livro, estou vendo se ele está por aqui, ele não está por aqui. 100 anos de Chico Xavier. Isso, é um grandão, bem grosso, eu tenho ele também. Fenômeno humano e mediúnico. Quando chegou o momento de colocar aquela carta dos plágios, porque eu tive um diálogo pessoal com Chico Xavier sobre o assunto. Quando foi o momento de colocar aquela carta dos plágios, que muita gente já estava falando que não existia, que essa carta não existia, que era mentirosa, que isso nunca existiu, que Chico nunca escreveu essa carta de 1962, carta que ele escreveu para o Jô, que era um amigo dele, não é? Eu perguntei a muitos espíritas, escuta, eu estou assim, terminando o livro, você acha que eu devo colocar esta carta? Muitos espíritas, não coloca não, isso vai criar problema, isso vai ser um problema, isso vai trazer um escândalo, isso vai não sei o quê, isso vai tornar mexer com o que está quieto. Não coloca. Perguntei a alguns espíritas. Mas depois eu fiquei com a minha consciência. Como é que eu vou escrever um livro sobre Chico Xavier, que pretende ser um livro biográfico sobre Chico Xavier, e vou omitir algo tão importante? Como é que eu posso escrever, por exemplo, um livro sobre Chico Xavier e omitir o que um dos sobrinhos dele aprontou com ele lá em Pedro Leopoldo? Eu não posso. Isso é histórico. Isso ganhou as páginas dos jornais leigos. Eu não posso fazer isso. Como é que eu vou escrever um livro sobre Chico Xavier e determinados assuntos delicados não serem abordados? Eu não posso fazer isso. Como espírita, eu não posso fazer isso. Como historiador, como espírita, eu não posso fazer isso. Não é? Então, o Jorge, essa questão, a gente precisa dar o testemunho. Eu procurei dar o meu testemunho. Aí eu fiquei com a minha consciência. Porque muitos espíritas assim, que eu procurei, cuja opinião eu prezava e prezo, eles falavam, não, Barcelo, não coloca, não. Mexe com isso, não. E não sei o quê. Isso vai criar problema para você. Olha, mas eu não estou atrás... Eu não estou atrás de não criar problemas para mim, compactuando com mentira. Se a verdade cria problemas para mim, por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou contra os congressos pagos. Hoje, quase todo congresso espírita no Brasil é pago. E vocês mesmos sabem de oradores que cobram 30 mil reais, 40 mil reais, 60 mil reais. Vocês sabem disso. Eu sou contra os congressos pagos. E porque eu sou contra os congressos pagos, encontros pagos, eu não sou convidado para nenhum deles. Não que eu queira ir. Eu não preciso de congresso. Eu não preciso de participar de congresso espírita. Não, absolutamente, não. Mas eu sei porque eu não sou convidado para esses congressos. Porque eu sou contra. Porque eu sou contra cobrar. Você entendeu? Por exemplo, se é, vamos dizer, faz uma cotação, cotizar entre os amigos, se fala assim, não, nós vamos servir o almoço, o vale-refeição é 15 reais, o vale-refeição é 15, tudo bem, o vale-refeição, nós vamos servir a refeição, compra o vale-refeição, 15 reais, nós vamos vender lá livros, o livro custa tanto, é uma coisa, mas a pessoa cobrar inscrições, cartão de crédito, dividir em 3, 4, 5, 6 vezes em cartão de crédito, e falando que é investimento, porque vai ficar hospedado em hotel 4 estrelas, 5 estrelas, isso não é espiritismo, não. Isso é society. Isso é elitismo. Isso não é espiritismo, não. Espiritismo, fazer reunião, congresso em hotel 5 estrelas? O que é isso? O espiritismo é o consolador prometido? O espiritismo é para as pessoas necessitadas? A pobreza é para nós? É o consolador? É para estar no meio do povo? Como dizia Chico Xavier? O espiritismo é para isso. Agora, se for para ficar seu espiritismo para a classe rica, você entendeu? Espiritismo, hotel 5 estrelas, eu não quero saber de espiritismo, não. Se o espiritismo veio para hotel 5 estrelas, 6 estrelas, não sei quantas estrelas, eu não quero saber disso, não. Você entendeu? E outra coisa, esses oradores que cobram 50, 60, são showmans. Eles vão lá para fazer as pessoas rir, contar piada, falar das coisas deles, falar sobre psicologia. Eu não vejo ninguém falando sobre doutrina, sobre o Livro dos Espíritos, sobre a obra de André Luiz. Ninguém fala, porque não conhece, não estuda, não lê, não fala sobre a obra de Emmanuel, não fala. Não fala sobre Kardec, pega Kardec, não fala sobre Kardec. Então, eu sei de congressos espíritas aí que arrecadam 300 mil reais, 400 mil reais, 500 mil reais, falando que é para caridade. Nós não podemos vender a mensagem espírita a pretexto de fazer caridade. A maior caridade, diz Emmanuel, que nós podemos fazer com a doutrina é a sua própria divulgação. Nós não podemos cobrar essas coisas. Isso está tudo errado. Isso é endossado pelas federações que ficam caladas, porque os presidentes querem ser eleitos, reeleitos, até desencarnar. Eles querem ser papas e cardeais. Isso está errado. Isso não é espiritismo. É tudo menos espiritismo. Quer se manter no poder, né? Qualquer semelhança é pura, né? Agora, eu não vou me vender, não. Eu não vou me vender ou vender a doutrina que eu faço parte, que para mim é tão cara. Eu não vou fazer isto, não é? Então, quando me convidam, às vezes, para um encontro, eu pergunto, é pago? É. Então, não vou, desculpa, eu não vou. A pessoa acaba não convidando mesmo, né, Marcelo? Não convida. Não convida porque ela sabe que fala, não, esse cara é chato. Não convidam. Pode falar, Rui. Não convidam, porque primeiro que eu não vou. Não adianta chamar que eu não vou. Você está sempre citando. Eu não estou fazer palestra em nenhum lugar. Eu tenho aqui. Eu tenho meus palcos aqui. Marcelo, você está sempre citando aquele encontro que foi realizado aqui em São José dos Campos em 2017, onde nós não cobramos nada, sobrou dinheiro, e aquilo você tem até colocado como exemplo, Você poderia falar alguma coisa a respeito daquele encontro? Você veja bem, ô Rui, é o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que hoje é o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo e as obras de Chico Xavier. Agora nós vamos ter o 16º encontro, ao que nos parece. 16 anos tem esse Sinop, né? Sinop. Em Sinop. Sinop, perdão. Em Sinop. Nenhum encontro teve inscrição paga. Como de São José dos Campos, vocês aí cotizaram, fizeram um movimento na cidade, fizeram pizza, né? Fizeram, não sei se foi pizza, o que, que vocês fizeram aí, se foi feijoada, galinhada, sei lá. Essas coisas que os espíritas fazem, né? É pizza ou galinhada, ou feijoada, é um chá, é uma coisa assim. Arrecadar dinheiro, pagaram o que gasta, porque às vezes tem um investimento, tem que pagar o som, às vezes tem que pagar o local, faz uma faixa, faz um outdoor, às vezes oferece hotel para algum companheiro, quando não tem casa para hospedar. E no de vocês aí sobrou dinheiro. E vocês mandaram até uma doação também para o Lar Espírita aqui, Pedro e Paulo, na época. Vocês mandaram, não me lembro mais a importância, mas houve uma... Vocês repartiram entre várias instituições. Vocês doaram o que sobrou. Isso é um exemplo que se faz, não é? Mas eu já fui censurado em muitos congressos dos quais eu fazia parte, porque um dos maiores participantes de congressos no Brasil, que foi o introdutor do elitismo no Brasil, falou assim: se o Bacelli tiver, eu não venho. Se o Bacelli for participar, eu não venho no congresso. Então... Sorte sua, imagina, eu acho. Sorte imagina, sua e sorte nossa. Imagina quem foi escolhido para ir, né? E a Irene aqui do Espírito Santo, né, entrou aqui lá de Santos, né? Ela manda bom dia, tanta gratidão ao Carlos Bacelli, que através da sua psicografia nos trouxe notícias, nosso filho Leandro, maravilha de programa. Dá um abraço para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também, o Zé lá, está junto com eles. Eu que agradeço, um grande abraço. Tem aí, Carlinhos? Tem mais nomes que foram citados por vocês, muitos deles aí nós conhecemos, o Acrecildo lá de Brasília, não é? Bastante gente participando aqui. O Aécio, tantos amigos aqui de Uberaba. Tem muita gente aqui de Uberaba acompanhando o programa aí de vocês, além do Sérgio. Bastante gente. Lembrei, né? A gente aqui, claro, apoia também também essa questão, né, dos eventos. A gente não dá ibope para evento pago, né? E nem considera evento espírita evento pago, né? Então, para mim, é um evento qualquer. Mas no início, agora na Páscoa, aqui em São José dos Campos, tem um evento organizado pela igreja da cidade, que é uma igreja evangélica, né? Eu fui lá para ver um alto de Páscoa, né? Que é um show a nível Hollywood, o negócio. Hollywood. Eu perguntei, esses caras que estão cantando aí, fazendo. E eles não fazem aquele negócio, sabe, que é sacrifício e martírio de Jesus. Não, é um musical, uma coisa leve, uma coisa só que gigantesca, com uma estrutura enorme, parece muito profissional. Cobraram nada para entrar e foram 5 mil pessoas. Nada. Pois é. Nem cobraram, pois é. Nem a doação eles cobraram. Para 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Agora nós no Espiritismo não estamos muito longe disso, não, viu? De logo fazer essas coisas com muita sofisticação. Não estamos muito longe disso aí, não. Colocaram 5 mil pessoas lá dentro e não cobraram nada. Eu já participei de congressos que formam aquela mesa enorme de pessoas. E o, como é que fala, o locutor lá, o condutor lá, lendo o currículo de cada um. Fulano de tal, convidamos o doutor fulano de tal. doutor fulano de tal, é formado não sei o quê, tem um título, é Harvard, e não sei o quê, fala não sei quantos... Ué. 2 horas só para apresentar os convidados. Aquilo faz até mal para a gente. Uhum. Isso não é espiritismo, não. Uhum. Isso é distorcer as coisas. O orador falar num centro espírita pobrezinho, ele não quer, não. Tem muito orador aí que rebola no palco, mas falar no centro espírita, falar no centro espírita pobrezinho, não quer, não. Quer público, quer aplauso. Carlinhos, uma pergunta? Luciana Fegac, Fessegac. Bom dia a todos. Sou professora de literatura e gostaria de saber do senhor Bacelli por que os médiuns que recebem poesia são tão raros. Conta-se no dedo esses médiuns entre nós. Por quê? Obrigado. Professora, eu vou dizer uma coisa, senhora. Eu, quando comecei a receber mensagens em versos, receber poesia, eu comecei lá no Grupo Espírita da Prece, junto com Chico Xavier. E comecei recebendo poetas aqui da cidade de Uberaba. Numa das reuniões, o Chico me chamou. Quando terminou tudo, tinha pouca gente, o Chico me chamou e falou comigo: Bacelli, os espíritos dos poetas estão querendo escrever por seu intermédio. Eu aconselho você a estudar poesia. Falou assim comigo: eu aconselho você a estudar poesia. O que é que eu fiz? Eu procurei aqui em Uberaba um professor, o professor Fausto de Vito, que já desencarnou e durante muitos anos era revisor dos nossos livros. Professor Fausto de Vito era uma sumidade, professor de português, de literatura e tudo mais. Eu procurei o professor Fausto de Vito e estudei com ele poesia para facilitar o trabalho dos espíritos por nosso intermédio. Eu fui estudar. Então, talvez, os médiuns, eles não estudam, né? Não querem estudar. Não é? Às vezes, eles não querem estudar. Eles acham que ser médium é ser uma máquina já programada e recebe tudo pronto do espírito e não tem que fazer nada. Tem muito médium psicógrafo que acha que a mediunidade é no braço. Eles não acham que a mediunidade esteja no pensamento. Não está, é no braço. Então, os espíritos pegam o braço e fazem o que quer. Não é assim, não. Isso não é assim, não. Não é assim nem com médium mecânico. Não é assim nem com médium chamado de inconsciente. É só estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz. Não dá para multiplicar pão sem pão, é isso? Uai, é como o Chico uma vez, Emmanuel falou para ele: de nada não se tira nada. Você precisa oferecer alguma coisa para os espíritos multiplicarem. Uhum. Marcelo, multiplicar os pães e os peixes, uhum, né? A gente tem que entrar com a porcentagem, né, Marcelo? De qualquer coisa que a gente queira, você tem que entrar com o percentual, porque senão é complicado. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel fala que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Uhum. Agora, você vai contratar um ajudante lá para a sua casa que não sabe fazer nada, não sabe usar um fogão a gás, não sabe usar uma vassoura, não sabe usar um espanador, não sabe usar um aspirador de pó e não quer aprender? Como é que essa ajudante vai poder trabalhar na sua casa? Verdade. Mais, Carlinhos? A Yolanda Garzon tem uma pergunta para o Bacelli, que ele já respondeu, mas eu gostaria de formulá-la. Por que o Chico passou por tantos problemas físicos, tendo tão grande elevação? Ah, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois de ser médio, eu, na condição de médio, depois de ser médio, eu acho que os nossos problemas físicos nos protegem de muita coisa. Eu acho que os nossos problemas físicos, eles realmente nos protegem de muita coisa, não é? E talvez o que Chico tenha recebido, o que nós consideramos um karma, talvez o que ele tenha recebido foi uma proteção no próprio corpo para que ele pudesse desempenhar a sua tarefa. Mais, Carlinhos? Pergunta? Tem sim, estou dando uma olhadinha aqui. Tem mais uma aqui. Aqui tá. Tem a Cíntia Nishimura. Eu acho que essa a gente já fez, já. Um absurdo já, alguém já, achar. Já fizemos, já, já fizemos. Foi feita? Já. A do Claudio Yud aqui. Quer que eu faça? Está aqui na minha mão aqui. Então, Claudio Yud, que você conhece muito bem, Bacelli, está aí sempre com você, ajudando também nas transmissões de terça-feira, né? Aí no Bittencourt Sampaio. Ele pergunta aqui: estamos vivendo um período de vacas magras no Espiritismo, sentindo a falta de lideranças espirituais influentes como Chico Xavier? De fato. Nós estamos aí num período de... que nós podemos dizer de vacas magras, ou que o doutor Inácio chama de entre safra, né? Entre safra ou na safrinha. Mas eu vou dizer uma coisa, nós temos muitos exemplos anônimos no movimento espírita. Se nós andarmos um pouco e formos em determinadas casas espíritas, nós vamos nos deparar com exemplos extraordinários de senhores e de senhoras que estão trabalhando no anonimato. É o Sr. José, é a Dona Maria, que estão perseverando ali. São os Simeões. São os Simeões anônimos do Evangelho, que estão os Simeões e as Anas anônimos do Evangelho, que estão à espera da vinda do Senhor. Esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, desempenham trabalhos extraordinários. Eu conheço aqui em Uberaba exemplos extraordinários de uma senhora que fundou o Centro Espírita Allan Kardec, distribuía pão, sopa, evangelização da criança, atendia os jovens, as mães doentes. Era uma senhora extremamente carente, extremamente pobre. Eu conheço aqui, era a Dona Silvia, ela do Centro Espírita Allan Kardec. Eu conheci aqui, ela já desencarnou, eu conheci aqui em Uberaba, por exemplo, a Dona Rufina, lá do Centro Espírita Poder Divino, que era chamada, que Chico dizia que era uma dama do espiritismo em Uberaba, negra, analfabeta, pobre, construiu o Centro Espírita Poder Divino, catando sucatas nos lixos, pedaço de tijolo, pedaço de pedra, e foi assim que ela construiu o Centro Espírita Poder Divino. Conheço uma senhora, Dona Alice Nominato, que já desencarnou, que fundou o Centro Espírita Paz e Amor em Uberaba, que para construir o Centro Espírita Paz e Amor, ela vendeu quase tudo que ela tinha dentro de casa, inclusive o instrumento que ela mais gostava, que era um piano. Ela vendeu para comprar tijolos. Então, nós temos esse pessoal. Não é esse pessoal dos congressos, não, viu? E não é esse pessoal desses encontros chiques aí, não, que participam da sala VIP. Tem até salas VIPs nesses congressos. Não é esse pessoal, não. Eu conheci aqui o seu Joãozinho, o seu Lázaro, fundadores do Lar Espírita de Lázaro, aqui em Uberaba, que era visitado por Chico Xavier na madrugada, que eles só tinham para oferecer à porta um pouquinho de fubá e um pouquinho de pão duro que eles ganhavam da padaria, pão de 2 dias atrás, mas as pessoas iam lá buscar porque estavam com fome e iam dar passe nos doentes em casa, nos acamados. Hoje, espírita não quer dar mais passe em doente em casa, em doente no hospital. Hoje, espírita não quer mais fazer esse trabalho. Ele quer um trabalho em que ele possa aparecer, em que ele possa ter público, não é? Ele não se contenta em ser médio passista, ele quer ser médio de cura, para ter uma multidão à disposição dele. Então, nós temos, embora nós estejamos na entre-safra, embora nós estejamos aí no período de vacas magras, nós temos muita gente anônima, muita gente boa. Eu ouvi o Jorge falar aí no começo do programa, citando dois terreiros de Umbanda. Eu achei muito bonito, porque esses nossos irmãos são irmãos que nos aceitam. E nós, às vezes, não os aceitamos, porque somos preconceituosos. Nós não os aceitamos. Eles leem o nosso evangelho, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Eles reverenciam Allan Kardec e amam Chico Xavier, mas nós temos preconceito, porque somos preconceituosos. Os espíritas, como dizia Dona Ivone Pereira, são quase todos delinquentes reencarnados. E por isso nós somos assim. Mas antes de terminar, eu sei que o programa está caminhando para o seu término, eu não podia deixar de falar aqui, nós já falamos, mas os nossos amigos aqui estão nos pedindo, na reforma do Pedro e Paulo aqui em Uberaba, nós agora estamos precisando de portas de alumínio. Portas de alumínio para os banheiros. São 14 banheiros. Precisamos de portas de alumínio, porque as outras estragam, enferrujam. Não aguentam lavar com água sanitária, etc, etc. Nós estamos precisando de terminar a parte elétrica, porque é muito grande a construção. Precisamos de muita fiação, precisamos de lâmpadas adequadas, de tomadas, de interruptores, precisamos. Nós compramos as cadeiras para o salão de reunião, por enquanto 150 cadeiras que estamos pagando. Vamos ter que pintar todo o prédio, que é muito grande, vai precisar de uma repintura. Nós estamos devendo ainda muito, porque é serviço de serralheria, enfim, são essas mãos de obra, eletricista, pedreiro. Só com pedreiro nós ainda estamos gastando aproximadamente 15 a 17 mil reais por mês, só com pedreiros. Nós ainda vamos precisar deles durante algum tempo. Então, é por isso que nós estamos pedindo a ajuda aí dos nossos irmãos. E dizer a vocês que o Lar Espírita Pedro e Paulo não parou com a sua tarefa assistencial. De domingo a domingo, nós estamos servindo. Aí na porta, aí que vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo aí na imagem, nessa porta, sim, aí. Sim. Nós estamos servindo o café da manhã, o almoço e a janta para o morador de rua, para o drogado, para a mãe sozinha, para a criança, de domingo a domingo, mais ou menos por dia, de 150 a 180, a 200 marmitex, a 200 refeições, café da manhã, almoço e janta. Nós não paramos. Aos domingos, nós temos mais de 40 famílias cadastradas e recebem cestas básicas. Hoje de manhã já receberam, 6 horas da manhã, mais de 40 cestinhas. Não são grandes cestas, pequenas cestas básicas, mas precisamos de alimento adequado para isso. Aos domingos à tarde, nós temos lá no Mangueiras mais outra distribuição de 100 cestas básicas. Evangelização da criança, orientação para as mães gestantes, enxovais para recém-nascidos. Estamos em um outro bairro com a Casa Espírita Cristã Santo Albino, que está nascendo agora. Vamos construir. Está no alicerce, é no bairro Mangueiras. É um trabalho que está sendo realizado pelo nosso irmão Luiz e com outros amigos. Por que Santo Albino? porque Santo Albino ele é considerado o padroeiro dos doentes renais. E o nosso irmão Luiz está se submetendo à hemodiálise agora. E então ele resolveu prestar essa homenagem, porque são muitos os doentes renais. É impressionante. São muitos os doentes renais. Então, Santo Albino foi um santo francês e nós resolvemos fundar essa instituição, Casa Espírita Cristã Santo Albino. Está nascendo. Então, o trabalho é intenso, a despesa é enorme e quem puder cooperar, está aí o Pix, não é? Está aí o Pix e, em nome da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que é a Casa Mãe. Essa Casa Mãe, ela tem 63 anos de idade. Eu estou lá há 53 anos. Olha só. Eu frequento a Casa Espírita Bittencourt Sampaio. E a gente tem uma boa notícia, Bacelli. A boa notícia é que a gente recebeu autorização aqui dos diretores espirituais aqui, dizendo que virou pinga-fogo, a gente pode ir até mais 6 horas de programa sem problema. Esses diretores espirituais vão me matar de fome. O Bacelli almoça às 11 horas da manhã. Mas tem que liberar ele. Mas só espera mais um pouquinho só. Segura a fome aí. Aqui é que nem podcast. Você pode ir comendo aí. Você tá vendo a gente comer aqui. Não, eu tenho que levar o rosto para Dona Márcia, coitado. Vamos. Já vamos caminhar para o. Vamos fazer o momento de Gavalho aí para a gente liberar o Bacete já, né? Vamos sim. Vamos eu direto sei, eu sem. Sei a correria dele. Vamos direto sem intervalo. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Deixa eu falar aqui, Rodrigo. Aqui a mensagem é o silêncio prejudicial. Ela fala muito aqui dessa mensagem, Marcelo, fala das crianças que têm mediunidade, né? Cuidado que deve ter. Você deve, de vez em quando, receber alguém que está passando por essas dificuldades na família, e a gente sabe a dificuldade que o Chico teve, criança, né? Com a mediunidade dele, a incompreensão de todos também. Depois você comenta para a gente. Silêncio prejudicial. A cena se repete muitas vezes no seio das famílias, sejam pobres ou ricas. Os filhos dizem que viram certas coisas, que ouviram determinados ruídos. E sem verificação alguma, os pais dizem que aquelas coisas não existem, que não há barulho algum. Se as crianças insistem dizendo que viram mesmo, que é tudo verdade, recebem repreensão e até castigo. Não existe isso, é o que falam os pais, como se fossem os conhecedores de tudo que se encontra no céu, na terra e no mar. Com isso, criam alguns problemas para si mesmos. O primeiro e possivelmente o mais letal para o relacionamento entre eles e os filhos é a perda da qualidade de confidentes de seus rebentos. Logo, as crianças estão buscando ouvidos que as ouçam. E encontram na empregada da casa, na babá, em tios, avós e em pessoas fora do lar. Fazem e mantêm amizades fora do lar. Dessa forma, pessoas que estão dispostas a ouvi-las, diga-se, nem sempre com boas intenções. O segundo e grave problema é o mutismo intencional da criança. Se o que ela vê, ouve, percebe, é catalogado pelos pais como mentira, invencionice, produto de sua fértil imaginação, ela se cala. Calando-se, passa a viver entre o susto e o pavor. Porque vê e ouve coisas que outros não ouvem nem veem, se acredita anormal, diferente. A sequência é lógica. Isola-se, temendo fazer amizades que poderão vir a descobrir como ela é estranha. Sem quem a oriente, auxilie, explicando o que lhe ocorre ou procurando auxílio terapêutico, quando preciso, a criança fica à mercê de muitas dificuldades. A cinematografia tem explorado há muito tempo e sempre com maior intensidade essas questões. Filmes mostram como quem não é ouvido em casa, não é acreditado no que afirma ver, ouvir e sentir, acaba criando amizades fora do lar. Por vezes, amizades positivas que auxiliam muito. De outras, pessoas sem escrúpulos que delas se servem para seus próprios e sombrios objetivos. A literatura não tem sido menos pródiga em exemplos, e contudo, parece que muitos pais ainda não entendem. Continuam na sua mesma e irredutível posição, do se eu não vejo, não ouço, não existe. Na qualidade de guardiões de seus filhos, cabe aos pais ouvir sempre, pesquisar, indagar. Pode ser tudo fantasia. Se for, recordemos que também já fomos crianças e administremos a questão com propriedade. Se forem fatos que lhes ocorrem, observemos. Muitos dramas poderiam ser evitados se pais desatentos tivessem ouvido as queixas dos pequenos sobre os maus tratos ou os castigos recebidos de mãos alheias. Se forem espíritos o que vê e ouve nosso filho, acredite-se ou não na existência deles, há que se ofertar apoio. Pode ser o da prece nos momentos do medo, ou a explicação natural de que os espíritos estão em toda parte. Que os bons não nos desejam o mal, que os maus necessitam de nossas orações. Também a mão amiga, o colo protetor, a fim de que o filho saiba que pode contar conosco. Se for início de algum problema mental, ou se detectar os sinais o mais cedo possível, somente beneficiará o seu portador. Porque, como pais, procuraremos a ajuda terapêutica, salvaguardando desastres para o futuro. Pensemos nisso e aprendamos a ouvir o que têm a dizer os nossos filhos. Fantasia, presenças espirituais ou criações mentais, não importa. Escutemos e orientemos com bom senso sempre. São 10 horas e 28 minutos e nós estamos agora no momento Gigavalho. Marcelo, o que você poderia falar sobre o silêncio prejudicial? Eu estava ouvindo essa história e pensando no Chico, né? Já que o nosso tema é Chico Xavier, o Chico contava que houve uma época, ele era criança, tinha mais de 10 anos de idade, na pré-adolescência, o pai dele pensou em interná-lo num hospital psiquiátrico, num sanatório, porque ele andava ouvindo vozes à noite ele se levantava como se fosse um sonâmbulo, à noite ele se levantava dormindo e andava pela casa falando e dando notícias de pessoas de Pedro Leopoldo que já estavam do outro lado da vida, no mundo espiritual. Então, o pai dele achava que ele era louco, que ele era perturbado, que ele tinha um problema psiquiátrico qualquer, e chegou até a pensar em interná-lo. Diz ele que só não foi internado por interferência do Monsenhor Sebastião Scarzelli, ou segundo alguns, Scarzello, não é? Ele só não foi internado por interferência do padre, porque o padre disse assim: olha, o seu pai disse que quer internar você, mas vamos ver se nós conseguimos um emprego para você, porque se você trabalhar, você vai ganhar algum dinheiro e vai ajudar nas despesas de casa. As despesas eram enormes, muita gente para comer, e aí você não vai ser internado, porque você vai estar trabalhando e ajudando o seu pai. E foi assim que Chico se livrou de ser internado. Ele começou a trabalhar no empório, não é? Lá do seu Felizardo, não é? Numa venda do seu Felizardo, que era até o marido da madrinha que o perturbava, não é? Começou a trabalhar lá como balconista, não é? E levar algum dinheiro para casa, e o pai, então, o foi aceitando, mas achava que ele era louco porque ele ouvia vozes e porque se comunicava, via os espíritos já, porque desde os 5 anos, 4, 5 anos, Chico era assim, não é? Essa é a questão desse silêncio, né? Das crianças que muitas vezes veem os espíritos, brincam com os espíritos e não são entendidas, né? Isso. É interessante, Baccelli, você fazer lembrar do armazém do seu Felizardo, né? Que também, por ironia ou nada, né? A gente fala em ironia, mas às vezes não é ironia do destino nada. Quando ele morreu, ele estava quebrado e o Chico precisou fazer uma vaquinha para fazer o enterro dele, né? Para enterrá-lo. O Chico, aliás, tirou o chapéu da cabeça e saiu mendigando, né? Pedro Leopoldo, para pagar o enterro dele, porque não tinha dinheiro. Para ser. E era padrinho dele. Né? Em uma casa onde Chico viveu, que quase foi morto, né? E quase foi morto, porque a mulher era. A mãe do Moacir, né? É. Era a dona Rita. Maria Rita de Cássia. Era perturbada. É. Tá, louco. Uma coisa. Qual é a explicação espiritual para essa Dona Maria Rita perseguir tanto Chico Xavier? Olha, ela era médium. Médium das trevas, né? Eu acredito que, assim como o mundo espiritual inferior tentou matar Jesus quando era criança e ele teve que fugir para o Egito, o mundo espiritual inferior também tentou eliminar Chico Xavier. Primeiro tentou matá-lo através dela, não é? E de vários outros acontecimentos. Depois tentou cegá-lo e o cegou de um olho, conseguiu cegá-lo do olho esquerdo. E a vida inteira o mundo espiritual inferior tentou pegar Chico Xavier, mas graças a Deus ele conseguiu cumprir com a tarefa dele e com a missão dele, porque a retaguarda espiritual que ele tinha era muito grande, não é? Foi o que aconteceu com Kardec também, não é? Kardec também, se não fosse a ajuda da dona Nelly Boudet, talvez ele tivesse até passado fome, não é? Porque na época da codificação, ele para dar conta das despesas de casa, ele chegou a ter 2 empregos de contador e tradutor, né? Para poder dar conta das despesas de casa numa época difícil. Ele trabalhou como contador e como tradutor, porque tudo que ele tentou para ganhar dinheiro não deu certo, né? Um sócio o traiu, ele perdeu tudo que tinha investindo lá numa escola, ele perdeu tudo que tinha e por aí afora, né? A vida desse povo sempre foi uma vida muito difícil, não é? Por isso que eu acho que não é só mediunicamente que a gente tem que se preparar para ser um Chico Xavier, né? A gente tem que se preparar em todos os sentidos, inclusive para sofrer muito. Marcelo, é difícil a gente ficar conversando com você e não ter pergunta. Tem trilhões de perguntas que nós não vamos fazer mais aqui, porque a gente está preocupado com você. Mas é interessante, né? Não sei se foi você ou foi Adelino da Silveira ou alguém que falou: quem quiser ser Chico, né? Quer ser Chico? Você já comeu barata? Você já levou garfada na barriga? Você já fez isso? Não sei se foi um de vocês dois que fez uma crônica, né? Sobre isso. Porque fala, poxa vida, só essas coisas que passou, com que o Chico passou. E tem gente aí achando que é Chico Xavier, né? Tá cheio de médio aí que acha que é um Chico Xavier. Olha, isso aí de comer barata é o de menos. Engolir cobras e largar. No livro Médios de Pés Descalços, né? Fala que livro. O Médio dos Pés Descalços. Você relata uma pergunta que eu sei que a gente vai para o encerramento, tá? Mas aqui, lá nesse livro, você relata, né, testemunha algumas feridas, e o Aécio perguntou sobre isso, sobre essas feridas, o que são essas feridas que tinham no, no, nos pés. na cabeça do Chico que apareceram, né? Seriam chagas? Olha, isso eu nunca vi. Eu nunca vi. Sim. Mas eu tinha um casal muito amigo, um casal boníssimo lá de Niterói. Era muito amigo do Chico, o Lineu Meirelles e a dona Helenir Meirelles. Eram muito amigos nossos, meu, da Márcia, do pai da Márcia. Eles fundaram lá em Niterói o Grupo Espírita da Fé, o GEF. Hoje os filhos estão continuando. Uma família maravilhosa, os Meirelles, lá de Niterói. E o Lineu e a Helenir nos contaram, certo dia, eles nos visitando em casa, que o Chico tinha mostrado para eles os dois pés inchados e dizer-lhe que, numa época, ele pensou muito em Jesus, ele tinha pensado muito em Jesus, no sofrimento de Jesus, no que ele tinha passado na cruz, nas chagas de Jesus, nas mãos e nos pés. E apareceu no peito dos pés dele, dos dois pés, duas feridas no lugar onde os cravos tinham pregado os pés de Jesus na cruz. E no alto, assim, da cabeça, ele era meio calvo, né? Quase totalmente calvo, tinha aparecido assim, feridas na cabeça dele, em círculo. Então, o Chico, sempre muito discreto, foi numa época em que ele também começou a usar aquela peruca também para ocultar essas chagas na cabeça, que eram os estigmas, né, os chamados estigmas do Cristo, né, que durante a história alguns santos da igreja tiveram esses estigmas. Dizem que Francisco de Assis, né, teve esses estigmas. O Chico também teve alguns desses estigmas. Isso, esse casal amigo, muito discretamente, nos contou, porque o Chico mostrou a eles, mas eu mesmo nunca vi. Rodrigo, vamos para os aniversariantes? Vamos. Então, com oferecimento de WS, Festas e Embalagens, quais são os aniversariantes da semana? Rui? Nós temos lá da Fraternidade Paulo de Tarso a Karina Lina Estevão, no dia 9. No dia 10, a Luísa Soares de Brito. No dia 11, Regina Barco. E no dia 11 também, a Tainá Giraldi Carvalho. E eu queria aproveitar esse momento para parabenizá-los, o pessoal de ontem lá da Fraternidade Paulo de Tarso, que realizaram quase 300, confeccionaram mais de 300 pizzas para ajudar na manutenção da casa. Bacana. Quem faz aniversário também dia 8, portanto amanhã, é o nosso amigo Ari Rangel. Que deixou mensagem e a gente não leu, mas... Ele faz aniversário amanhã, um grande abraço para Ari Rangel. Dia 12, quem faz aniversário é a Isabela, minha neta. Minha neta Isabela, dia 12, faz 10 anos já de idade, né? Essa semana ela já perguntou 3 vezes para mim se eu lembro o dia do meu aniversário. Eu falei, lembro, dia 12. Né? Então são esses que estão aqui com a gente deseja tudo de bom para todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Legal, lembrando que aí tem a tarde da pizza também, dia 8, dia 6 de abril, né? Também lá do Pequeno Templo, né? Então, são R$36 e aí só falar com a Paula ou com a Claudinha, telefone 12981488696, para retirar a pizza do meio-dia, 16 horas, lá na Praça Antilhas, dia 30, lá, quer dizer, número Praça 30. Antilhas, número 30, Vila Rubi, lá no Pequeno Templo. Vamos pular o sorteio. A gente sorteia depois outro dia. A dica: a gente já falou vários livros, né, Bacelli? Sabe que eu, antes do Bacelli falar a dica, né, eu queria que você desse a dica de um livro. Hilares e Sábias, História de Chico Xavier, viu? Porque não deu. A gente marca um segundo programa, sou parte 2. Tá cheio de gente aqui falando. O programa foi excelente, mas de hilário mesmo. Então é a hora da dica, Marcelo, por favor, pode falar. Opa, tá mudo aí, peraí. Peraí, não estou. Ah, peraí. Só um minuto, por causa daqui, peraí. Pronto, pode falar. A dica de livro é de um aniversariante também. Do mês de abril, 18 de abril, é o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, é verdade. É a nossa dica de livro, dia 18 de abril, está aniversariando. Quantos anos, Rodrigo? Livro. 1857, é 160 e... Deixa eu ver e quantos aqui. Anos? E 4 anos? 1900 e... O Livro dos Espíritos. É a nossa dica de livros, o Livro dos Espíritos. 167 anos do Livro dos Espíritos. Isso aí, eu pus errado aqui. Uhum. É, legal, e vamos agora. Marcelinha, só... e outro, os seus livros é sempre gente bom falar, né? Sim. A gente encontra nas livrarias, mas também tem pelo site, né, Marcelinha? A loja virtual, uhum. Não é? É www.lep.com.br, é pela loja virtual, não é? Vocês podem encontrá-los, não é? Eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube. Né? Marcelo, agora atualmente a livraria está lá no Bittencourt Sampaio também, assim, aquela livraria grande que tinha lá no Pedro e Paulo, né? É uma livraria resumida, porque o espaço lá é pequeno. Uhum. Mas aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, na reforma, a livraria é ampla, grande, vai ser uma beleza. Certo, bacana. Legal. E tá aí também a inteligência artificial, que foi criada no dia de hoje, né? Em homenagem aí ao aniversário do Chico, dia 2 de abril, né? A inteligência artificial aí gerou uma imagem que já está no nosso Instagram, tá? Então, se vocês querem ver a imagem com qualidade, é só entrar lá no nosso Instagram, @vivenciaespirita, tudo junto, sem acento. Ficou muito legal. Ficou muito legal, gostei. Muito essa legal. Essa é em qualquer casa que tem psicografia, devia ter esse quadro aí, né? Eu achei muito legal. Ficou legal. Depois vou colocar o link para vocês aí, lá no nosso Instagram. Eu sugeriria a mão um pouquinho mais nova. A mão do Chico não envelhecia. Olha, da Lep aí, legal. Loja virtual, é www.lep.lojavirtual.com.br. Pronto, coloca para nós aí. Já colocar aqui no. Vou colocar aqui já no chat do YouTube. Já está aí o link. E vou colocar também aqui na descrição do YouTube. Tá bom. Pronto, Rodrigo. Muita gente aqui fez pergunta, mas a gente deixa aí para parte 2, né? Do Hilários e Sabe as Histórias, parte 2, né, Bacelli? Se Deus quiser. Uma nova oportunidade. Ah, sim, tá. Aí eu trago, aí eu vou trazer minha marmitinha, eu vou comendo aqui e vamos conversar. Porque aqui, esse programa aqui não tem hora para começar nem para acabar. Bacana. Então a gente vai. Bacelli, a gente queria que você. A gente vai se despedir aqui rapidinho e que você fizesse a prece de encerramento para a gente, suas conclusões finais, tá bom? Então a gente vai agradecendo imensamente, vou terminar aqui rápido também com a leitura do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, aquele livro que tem uma mensagem para todos os dias do ano, e a mensagem de hoje, que é a mensagem do dia 7, né? 7 de abril, é: a caridade é a luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma na condição de terapia divina. Por ela, deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias e, com ela, tornarás cada dia para as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Encontro marcado, capítulo 11, em louvor dos outros. Então, um bom dia. Muito obrigado pela participação. Desculpem hoje a gente não conseguir falar de todo mundo, não conseguir passar as perguntas de todo mundo aqui. Mas foi um programa excelente, né? Não tem jeito da gente estar com o Bacelli e não explorar o super conhecimento que o Bacelli tem, principalmente em relação ao Chico Xavier, e as coisas graves que estão acontecendo no nosso movimento, porque o Bacelli é aquela pessoa que tem coragem de falar. Então, às vezes a gente colocou a intenção nossa ao tema, ela hilárias e sábias histórias de Chico, mas eu acho que o que a gente necessitava foi exatamente o que foi falado hoje. Então, tem muito de... A espiritualidade dirige a gente para onde ela quer que a gente fale, né? Então, foi isso que eu achei. Bom dia, Rui. Bom dia. Amanhã, semana que vem, quem estará conosco? E domingo nós teremos aqui a equipe do programa Fé e Razão, que está aqui toda segunda, toda quinta-feira, às 8 horas, ela vai ao ar no nosso programa Vivência, no nossa Rádio Vivência Espírita. Então nós teremos aqui o Carlos Chagas, o Pedro Chagas, o Ricardo Melo e o Antônio Custódio falando sobre o programa Fé e Razão. E agradecer aqui também aos ouvintes, lembrando aqui que a gente fez a enquete. A enquete que a gente perguntou: você está sabendo das adulterações nas obras de Chico Xavier? Houve 139 votos, sendo que 62% já estão sabendo e 38% dessas 139 não estavam sabendo, ou seja, um terço dos nossos ouvintes aqui não estavam sabendo das adulterações, o que é grave, né? A gente esperava aí que tivesse quase 100% aí das agora pessoas sabendo. Agora vai dar. Então entra, a gente deixou no link aqui, tá, o projeto Saber e Mudar, com em detalhes sobre esse assunto, e também o link das obras originais de Chico Xavier que estão sendo resgatadas. Tá bom? Carlinhos? Agradeço, Antônio, ao Tião Varotto, ao Silvio, ao Rodrigo, ao Jorge, ao Rui, ao meu querido amigo e irmão Carlos Bacelli, pela companhia dessa manhã abençoada em que nos premiou com conhecimento maravilhoso de Chico Xavier. Agradecemos a família Vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, ou o seu prato predileto, mas que seja sempre em família, base de tudo. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bacelli, suas conclusões finais aí, uma prece de encerramento para a gente, por favor, meu irmão. Muito obrigado. Nosso carinho, o nosso carinho, a nossa gratidão a você e do Vivência Espírita, como falamos no início, vocês são ótimos e o programa de vocês é um programa que faz a diferença. Vocês sempre estão aí trabalhando, a gente sabe a luta de vocês na divulgação da doutrina. Que Jesus abençoe e dê muita saúde a vocês, Jorge, Rui, Carlinhos, o Rodrigo e a Cris e outros que eu não estou vendo aqui, que não estão aparecendo aqui para mim. Que Jesus os abençoe sempre. A toda a família aí de São José dos Campos, né? A família espírita cristã, aos nossos irmãos umbandistas lá das tendas de Umbanda, o nosso carinho, o nosso abraço a todos. Estamos sempre à disposição, viu, gente? Uma prece de encerramento para a gente. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos desta manhã. Nós te pedimos força e coragem para seguirmos adiante, cumprindo com os nossos deveres. Que os Espíritos amigos estejam conosco, para que nós perseveremos sempre no caminho do bem, procurando acertar mais e errar cada vez menos. Que as tuas bênçãos, Senhor, se estendam sobre todo o nosso Brasil, sobre o mundo tão necessitado de paz, tão necessitado do teu Evangelho, tão necessitado do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O mundo reconhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade.